Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd in and out. Olá, pessoas! Aqui é Anderson Gaveta e eu preciso do Cama Hambúrguer agora! Eu quero um também. Porra. Então, aqui quem fala é Carlinhos Troll e eu moro na terra do junk food. Aqui é o Guga Mafra e eu sou um dos inventores do X-Coxinha. Aqui é o Azaghal. Eu tô vendo o Jovem Nerd comer sopa e tá asqueroso. Amanhã eu vou fazer exame e ter que comer sopa hoje. Tá, mas não precisa comer assim. Não precisa comer dessa maneira. Mas tá uma merda de comer com a colher assim. Ah, vocês entenderam como ele tá comendo a sopa então, né? Eu tô comendo que nem chinês. A minha segunda entrada é: o Jovem Nerd não consegue comer sem se cagar. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar de junk food. Vamos falar de fast food ou de junk food? Existe a diferença? Claro que existe. Existe? Claro que existe. Toda fast food não é uma junk food? O espetinho de carne é rápido, mas não é junk. Não é junk. Vamos discutir. O temaki é rápido e não é junk. Vamos... É verdade. Muito bem. O McDonald's não é fast food, segundo a definição deles, por exemplo. Ah, não? É o quê? É restaurante. Ah, é restaurante. É. Ué, e os 45 segundos? Tem McDonald's 45 segundos mais. Dois hambúrgueres, dá faça aquele banho especial, você bora McDonald's. Isso você só tá entregando sua idade. É. E aí? Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails. É Canelada, Zona de Gás. Azaghal, 10 anos da Nerd Store. Tá rolando. Uê. Até dia 22 de setembro. Presta atenção às suas comemorações de aniversário de 10 anos da Nerd Store, com um monte de promoções mega, mega especiais. Mega boga, não, a gente não usa mais, né? Já faz um tempo que a gente não usa mega boga. Ficou pra trás? Botamos o nome da empresa. E... Casa social da empresa. Deu a graça? Mega boga especial. Olha só. Pessoas mudam. É. Tem um mega boga, não é mais o mesmo. Olha só o que tá acontecendo. Se você entrar na Nerd Store, não precisa nem ter link especial. Entrou na Nerd Store, a home do site tá completamente... É loucura. Tá, é loucura. É loucura, exatamente. Aniversário é loucura. Generalizada. A gente perdeu o controle das promoções. É isso que tá acontecendo. É o seguinte, olha só, já vou listar algumas. Todo dia tem uma oferta especial do dia. Como são 10 dias de promoção, vão ser 10 ofertas. Você já perdeu algumas, se você não viu antes, vai hoje ver qual é a super oferta do dia com mega desconto válido somente hoje. Outra coisa, camisetas recém-lançadas campeãs de venda e foram repostas, tem promoção. Olha só, tem camiseta com 15% de desconto, com 30% de desconto, até 40% de desconto no outlet de camisetas da Nerd Store. Tem também super promoção de camiseta surpresa, da que tá fazendo um sucesso que eu sei. É o seguinte, você compra sem saber a estampa. Ó. Oh. Você escolhe o seu tamanho, óbvio. Aham. Uhum. Mas você não sabe a estampa. Seria irado se fosse... qualquer tamanho. Não, qualquer tamanho, né? Isso ia ser foda. Mas você não sabe a estampa. O preço é baixíssimo. R$29,90, quase 60% de desconto em comparação com o preço original de uma camiseta. Baratíssimo, você compra... A galera tá comprando pra caraca. A galera tá se amarrando na promoção surpresa. Então vai lá, aproveita. Surpresinha da camiseta. Camiseta surpresa, né? Surpresinha. Yeah. Olha só, livros. Voltou o protocolo Blue Hand Zombie. Exatamente. Muitíssimo pedido. Também tá vendendo. Voltou, já vai esgotar. Já vai esgotar, exatamente. Tá saindo que uma loucura. Exatamente. Tá saindo que nem miolo e fecha zumbi. Todos os livros, aliás, outros livros também da Netbooks, R$29,90 cada. Uma loucura! Uma loucura, Azaghal. Muito bom. Além disso, gente, explore, porque várias ofertas de acessórios colecionáveis, produtos de decoração, cozinha, board games, outros livros que a gente vende também, né? Não só livros da Netbooks, mas outros livros têm um monte de coisa que vai até 50% de desconto só durante o aniversário da Nerd Store, rapaz. Deus até Deus dia céu. 22 de setembro, corre, rapaz! Isso nos 10 anos de Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 16 minutos e 11 mil calorias por dia. Azaghal, vamos agradecer, como fazemos toda semana, aos nerds que doam sangue, mandam suas fotos aqui para o Cacete de Agulha. Beatriz Alencar, Gabriel Sarmento, Matheus Anselmo, Lucimar Anselmo, Jéssica Regina, Lucineia Anselmo também. A galera foi toda junta. Família Anselmo toda. Cassiano Rogério da Silva, Diego Becker, Matheus de Manaus, Rodrigo Coelho, Eduardo Morichig, Gregory Chebeliski, William Molinari, Thalita Viscardi, Felipe Teles e Reuel Siqueira. Galera, obrigado. Doar sangue significa salvar vidas. Muito obrigado. Valeu, galera. Além disso, temos a galera do Scalp Solidário. Hoje, uma quantidade maior do que o normal. Uh-huh. Muito bom. Temos o Luiz Walder, ou Walder. Uh-huh. Temos a Ingrid Stout. Temos a Ana Martins. Não preciso falar temos antes de cada nome, mas vou falar. Temos a Tamires Martins. Temos a Vanessa Soares. E temos a Luciana Caraça. Por que você falou Ana Martins e Tamires Martins? Você percebeu isso? Não. Bom, tudo bem. Arte dos fãs. Quero agradecer a Alexandre Sampaio, que mandou os hábitos secretos do Átila e do André. E o Átila gosta de ter o hábito de receber dinheiros. Lembrando? Eu não lembro de mais nada. E o Ozob, um grafite do Renan Cirotti, que ele fez em cima da capa do livro. O Ozob ficou muito, muito maneiro. Valeu, cara. Lucas Palma Stabile, 24 anos, programador Santo André, São Paulo. Olá, bancada do Nerdcast. Esse é meu segundo e-mail. Bancada. Ótimo tema sobre hábitos. Recentemente li num livro que fala muito bem do assunto e já conheci por referência do Atlas no Nerdologia, o livro O Poder do Hábito. Um dos casos abordados no livro é o de Eugene Polly, conhecido posteriormente como EP, que teve encefalite viral no cérebro e a infecção acabou lesionando e até devorando delicadas dobras do tecido cerebral. Ele sobreviveu à encefalite, porém teve muitas sequelas e uma delas foi a memória. Aí, Jovem Nerd. Sendo incapaz de reter novas informações por mais de um minuto. Ó. Foi quase assim. E era incapaz até mesmo de esboçar em um mapa da sua casa onde ficava a sala de estar e a cozinha. E apesar de continuar a poder andar, comer, falar normalmente. Apesar de ter a memória gravemente comprometida, ele inexplicavelmente conseguia passear pela vizinhança tranquilamente, fazendo suas caminhadas e sempre voltando para sua casa, mesmo sem lembrar que tinha saído. O livro nos fala como foi possível para Eugene continuar as caminhadas e seus hábitos cotidianos normalmente. Foi graças a uma parte central de nosso cérebro chamada gânglios basais. E é essa estrutura uma das responsáveis pelas execuções de tarefas sem termos que pensar nelas, gastando menos processamento e energia, como citado nesse Nerdcast. E também está na raiz de como nossos hábitos se formam, já que conforme executamos pequenas atividades várias vezes, vamos fazendo elas tornarem automáticas. E aí vai passando lá para os gânglios basais, tomam conta e nos libertam de pensar em cada atividade, formando rotinas e hábitos. Olha que interessante, que quando transfere pra lá, vai pro automático, tu não tá mais pensando. E tu tá fazendo aquela parada. Interessante. Você tem que transformar os novos hábitos e irem pros gânglios basais. Ou não. Ué, hábitos mais saudáveis. Enfim, já está ficando longo o e-mail. Gostaria de compartilhar esse livro que explica muito bem como os hábitos funcionam. Até dicas para atacar hábitos prejudiciais como fumar ou roer unhas. Adoro os Nerdcast científicos, continue com um bom trabalho e um abraço. Muito bom. Renato Pinfield. É isso? Pinfield? É. 34 anos. Tester de localização na Electronic Arts. Ó. Oh. Madrid, Espanha. Oh. Caralho. Mas foi uma carteirada atrás da outra. O que, que é tester de localização? É dublagem? Pode ser, ele pode ser. Será que ele é tester da dublagem em português na Espanha? Ou espanhol, não sei. É, pode ser também. Nossa, que fantástico. Ele ouve e fala assim, ah, gente, tá... Fale mais sobre o seu trabalho, Renato. Olá, nerds, esse não é meu primeiro e-mail. O primeiro está muito perdido no mar de e-mails não lidos nesses diversos anos de Nerdcast. O episódio 584 do Nerdcast, Hábitos Fantásticos e Onde Habitam, me fez lembrar de algumas curiosidades que vivi ao vir morar a primeira vez na Europa. Eu queria saber do seu trabalho, mas tudo bem. Eu realmente estou interessado em saber o que é um teste de localização. Deve ser isso. Deve ser um easygoing job maravilhoso da Electronic Arts. São jogos da Electronic Arts? Muitos. Ok, obrigado. Tipo, muito, tipo, me ajudou Star muito. Star Wars Battlefront. Olha aí. Etc. Melhor job. Bem, que continua aqui. Como comentado, os europeus realmente estranham o hábito brasileiro de tomar banho rotineiramente. Aí, já falamos disso, exatamente. O primeiro lugar que morei era um quarto alugado na casa de um ucraniano do interior. Logo na primeira semana, ele veio reclamar que eu tomava banho demais. Olha aí. E demorados. Opa! Não falou demorado, sou sacana. E que isso não era normal. Realmente, mas demorado é um negócio complicado. E que não fazia bem pra pele. Não faz bem pra pele. O banho demorado não faz bem pra energia, no geral. Né? Percebendo, pode dar anemia, inclusive. Percebendo que eu não iria deixar de tomar meus banhos, ele ordenou que eu tomasse um banho de 10 minutos ou dois banhos de 5 minutos. Caraca. No máximo. Um banho de 10 minutos ou um banho? Não, ok. É o banho, ok. 10 minutos. Você tá precisando de mais, cara? É realmente. Ah, o medo do craneiro é um ladrilho. Em outro momento, ele me ouviu assobiando enquanto cozinhava. Na mesma hora, ele veio balançando as mãos negativamente e falando: não se deve assobiar dentro de casa, traz má sorte. Caraca. Se você quiser, vá assobiar na rua, mas não dentro da minha casa. Tá bom, né? Fiquei com aquela cara de besta e desde então não subi mais. Um outro fator que não é normal para nós, mas que para os europeus parece que é o fedor. Opa! É bem comum sentir alguém fedendo bastante. Não é possível, cara. E forte. Eita, velho. Seja homem, mulher, bonito, feio. Caraca. Algo que percebo entre meus colegas de trabalho europeus, no trabalho que a gente não sabe qual é o fato deles nunca tirarem os casacos. Aí o futum fica ali, guardado. Na rua pode estar frio, mas no metrô, no ônibus ou no trabalho, já não está, porque tem calefação em tudo. É. Mas mesmo assim, eles continuam vestindo seus casacos. Ou seja... Estufa de CC. Continuam maturando o suor de diversos dias na roupa, como disse o Azaghal. Às vezes, preciso tirar alguma dúvida com algum colega cheiroso e a situação é bem desagradável. Esse negócio é sério. Caraca. Uma vez, olha só, viajei pra Espanha de econômica. Cheguei lá, foi uma viagem de merda, perderam minhas malas. Uhum. O avião foi uma merda, não tinha ar-condicionado. Aí eu reclamei pra caralho com a agência que tinha comprado as passagens. Ela reclamou com a companhia aérea e a companhia aérea, de bônus, né? Desculpe. Pra resolver a situação merda que foi gerada, me deu uma viagem de business. Você voltou na volta. Ah, e aí foi a primeira vez. Você deu um upgrade. Exato. Na volta. E foi muito bom, maravilhoso. Só que teve um malandro na business. Ah, não. Quem vê cara não vê a CC, amigo. Que entrou vencidaço. Era inacreditável. Nossa, cara. E ele sentou umas três poltronas pra trás da gente. Da business. Da business. Uhum. Só que ele não chegou na gente, né? Mas eu fico imaginando a menina que tava sentada do lado dele. Caraca. Que pagou pra ter uma viagem mais confortável. É, você não pagou. Imagina que você pagou e aí toma o filho da puta fedendo a merda. Parece que tava cagado, desgraçado. Meu Deus. Ele cagou na mão e esfregou no sovaco, cara. Nossa, cara. Ai, meu Deus. Giovana Valenza, 33 anos, professora universitária, Curitiba, Paraná. Esse não é meu primeiro e-mail. Gostaria de complementar as informações sobre a síndrome de Tourette, da qual sou portadora desde a infância. Olha só. Olha aí. Ela não se caracteriza apenas pelos palavrões falados de maneira incontrolável. O tique físico e o tique vocálico são os mais comuns. Mexer a cabeça, o olho, o nariz, limpar a garganta, por exemplo. O palavrão seria um estágio bem mais avançado, que não ocorre com todos os portadores. Fui diagnosticada somente quando adulta, iniciando tratamento com medicamentos o mais diversos possíveis, desde antidepressivos até antipsicóticos. Não existe cura para a síndrome de Tourette e não existe uma causa nem medicamento específico. O que costuma se tratar é a ansiedade e outros sintomas que geralmente estão associados. E é comum, por exemplo, que os portadores de Tourette também apresentem TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ou TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas certamente o maior problema para o portador da síndrome é a aceitação social. Então muitas vezes recomenda-se tratamento psicológico na linha comportamental. Hoje em dia, uma das opções para os portadores origem da síndrome é o canabidiol, uma das substâncias encontradas na cannabis sativa. Eita! No Brasil, não, mas eu... Não. Eu sei, só tô botando uma pilhada aqui. No Brasil, a Anvisa permite a importação do canabidiol desde 2015. O difícil é encontrar médicos que os prescrevam. Entretanto, há esperança de que seja de grande ajuda para a diminuição dos movimentos involuntários, pois seria um tratamento sem tantos efeitos colaterais, o que não acontece com os utilizados hoje em dia. É que esses remédios aí são um par pesado. Pois é, não, e você vê, o canabidiol tava acabando com convulsões, né, de crianças que... E não tem a substância que dá barato lá da maconha, é diferente, né, a parada é completamente diferente. Mas fico à disposição, caso algum nerd sofra do mesmo problema e queira conversar, eu sou professor e trabalho a todo momento com pessoas, o que me parecia inconcebível antes do tratamento. Acredito que é possível levar uma vida normal se você for acompanhado por um bom neurologista ou psicólogo e tiver o apoio de quem está à sua volta. Olha aí que legal. Mas como as pessoas contactariam a Giovanna Valenza? Ela não deixou um e-mail. Nos comentários, se vocês quiserem falar, Giovanna. Não manda a mulher pros comentários, coitada. Coitada, até sem leite, desgraçada. Ela é professora, cara, ela aguenta. Ela é professora de toma pauleira, né? Que ela já chega escrotizando. Né? Eu quero dizer uma coisa antes da gente começar, um disclaimer. A gente tem várias aqui pessoas que são iniciadas no junk foods, mas nós temos um mestre. É verdade. O Carlinhos, ele é um nível muito acima da gente. Muito, muito. Então, assim, as crianças tentando impressionar o mestre. É isso que vai acontecer. Eu já vou avisando, porque ele come. Você não faz mais aqueles programas malucos, né? De comer comida de... Não, mas foi a primeira vez que tu falou de mim em algum lugar que foi num Nerdcast, foi de comidinha pronta de 88 centavos. Ah! Viu como chamou a atenção? Caraca, maluco, eu ficava olhando aqueles vídeos. Puta que pariu. Como o cara tem coragem de comer um PF de congelado de 80 centavos de dólar, cara. E é bom pra cacete, cara. Não é bom, cara. Ele tava com fome, cara. Com fome, qualquer coisa é boa. Cara, tem um PF desses que o Carlinhos comeu, que eu lembro, que era costelinha, barbecue, né? Tipo... Eu lembro que eu editei isso no Nerd Office. Puta que pariu, cara. Era uma costela com molho barbecue, um purê e, sei lá, umas ervilhas. Parece bom. Descrevendo dessa maneira, é maravilhoso, certo? A carne e o osso da costela eram tudo o mesmo material. Que não era carne. Não era carne, impossível. Impossível. Aquilo não é carne. Era bico de frango, pata de cavalo, tudo moído, posto numa forma pra fingir que era costela com barbecue. Sabe quando você vai no Outback, sei lá, e pede uma costela com barbecue? Uhum. E aí vem tanto molho barbecue que você não vê a costela e o osso e tudo é vermelho? É Sim. isso. O bagulho é bom. E se tu não gosta, ainda tem uma variedade absurda. A geladeira disso aí tem umas 30 variedades de prato pronto. Além do que, é a mesma massa. É uma vantagem, né? Porque você tem menos osso e mais carne. Não, você só tem osso, só que tá completamente moído, misturado com pena e pelo, e você não percebe, é isso. Mas é só osso, no final das contas. E aí o purê de batata era um amido, uma parada asquerosa, cara. O purê, cara, não é possível. O purê era asqueroso. Mas ele fazia a cara de que tava gostando? Não, o gosto era bom, cara, mas é porque tem muito, sei lá, algo pra dar um sabor artificial, bem artificial. Daí sódio, parece bem cavalo. Tem muito sódio. Bota sal pra caralho. Sal e gordura, isso. É, exato. Tu te satisfaz e come por 88 centavos. Tá ali uma alimentação pronta. Na alimentação, não. É alguma coisa pronta. Não, uma alimentação é. Uma nutrição não é, com certeza. Ah, sim. É verdade. Olha só, eu quero fazer um disclaimer também. A gente não veio aqui pra ficar falando mal, certo? Não sei. Você não chama o Marco Gomes pra vir aqui no Nerdcast e falar mal de startups. Você não chama o Átila pra falar mal de ciência. Você não chama o Guga Ferrari pra falar mal de biodanza. É. Não, a gente pode fazer o seguinte. Próxima vez que vocês vierem pros Estados Unidos, eu convido vocês pra um jantar só dessas comidas. Eu tô olha dentro. Aí vocês podem depois dizer se é bom ou não é. Olha aí. A gente passa na farmácia, compra a fralda geriátrica. E vai todo mundo comer. E é bom que vai custar $5. Tu come nugget em casa? É igual um nugget. Eu como, eu gosto. E eu sei o que é. Eu como, eu gosto. E eu sei o que nugget é. Você sabe. Ah, também. Nugget e pastel de padaria são duas paradas que eu assumo eu. Pelo menos eu me sinto honesto comigo mesmo, sabe? Eu olho o nugget, eu sei que ele é uma pasta rosa que vem do centro da terra, mas eu como. Vocês já viram um vídeo do Jamie Oliver? Que ele pega um monte de criança e faz um nugget do zero. Com as crianças. Não, não. Caraca. Olha, é assim que é feito, gente. Nugget de criança. The wall, né? Por isso que é rosa. Não, rola o seguinte, ele pega um monte de crianças e faz na frente delas o Nuggets do zero, com o bico de galinha, com pata, essas coisas todas. E as crianças ficam assim, ah, que nojo. E aí ele põe corante e tal, ele faz tudo certinho, do jeito que tem que ser. E no final, ele mostra o Nuggets pronto. Aí ele fala assim, e aí, agora quem quer comer isso? Aí todas as crianças, e ele fica muito frustrado, assim, porque ele achou que ele ia fazer elas terem nojo de Nuggets pra sempre. Não adiantou, cara, elas são imunes. Bota elas pra ver a linguiça sendo feita, aí sim. Não, cara, eu acho que... Acho que ele provou um ponto ali, que as pessoas mesmo sabendo... Ele provou um ponto a ponto dele se convencer e agora assinar uma linha da Sadia, né? É verdade. Quando eu vi o Carlinhos comer aquela comida de 89 centavos, eu me lembrei do livro Belas Maldições, do Neil Gaiman. Nesse livro tem os quatro cavaleiros do apocalipse, e um deles é a fome. E aí ele descreve a fome não como uma falta de alimentos nesse filme. A fome, ela se atualizou, é uma fome tipo 2.0, e ela desnutre as pessoas, mesmo as pessoas comendo demais. E olha aí. Então as pessoas comem junk food, ficam enormes e gordas, e obesas, não e sem saúde nenhuma, e sem nutrição nenhuma. Ficam, entendeu? É, muito bem feito. A ideia é boa. É isso aí mesmo. Cara. Não, que eu não acho isso um problema, não acho. A gente abraça, né? Se for pra acabar com a humanidade, que seja dessa maneira, né? Mas realmente, é aquele programa do Carlinhos que tinha várias comidas de menos de um dólar, aquilo não era necessariamente um fast food. Você não tava no restaurante, você tava comprando congelado. Quer dizer, era porque era um congelado que você abria lá e botava no micro-ondas e pronto, né? Não, mas quanto tempo no micro-ondas? É, 60 segundos, acho. É, então é fast food. É, caraca, cara. Mas é no plástico? Tem que ser, abrir, né? É, naquela bandejinha de plástico. Não, tem que ser no plástico, que é pra todo câncer entrar na parada. Não poderia ser diferente, eu jamais imaginaria de outra forma. Olha só. Inclusive, o plástico que tá dentro da carne derrete e dá a liga. É, dá. Quando era criança, toda criança gosta de ir no McDonald's. A gente gostava de ir no McDonald's. Eu gostava de ir no Bob's. Você era um cara de Bob's. Eu era. Por quê? Quando você era criança, você gostava de McDonald's, né? Hoje não, né? Não, cara. De vez em quando a gente vai. De vez em sempre. Hoje em dia eu não tenho mais predileção pelo Bob's, não. Caiu muito a qualidade. Mas por que o Bob's era diferente? Mas não, peraí, David. O Bob's, ele já nasceu com a qualidade baixa, cara. Não, era bom, cara. Ah, era não, bom. Cara, sério que vocês vão fazer isso? O Big Bob tinha molho de verdade. Molho de verdade no eu Big Bob. Eu gosto do Bob's. Mas o Bob's, ele é tipo o boteco dos fast food, cara. Ele é um pé sujo. Legal, assim. É legal, mas ele é um pé sujo. Não tinha Gordon em Jacarepaguá, né? Gordon. Tinha na barra. Porque o Gordon é um outro patamar. O que é Gordon? Gordon era uma cadeia de hamburgueria, sei lá, fast food, junk food, que seja, que tinha no Rio de Janeiro só, que era assim, era um Bob's piorado. Era um Bob's com crepe. Com crepe. Eles tinham crepe. Parecia um melhorado, então. Não, cara, mas... E o logo deles era um canguru. Não, cara, porque o Bob's, normalmente, hoje em dia eu não sei, mas antigamente, você ia no McDonald's, é colorido. Quando você entrava no Bob's, ele era meio obscuro, ele era triste. Era. Você era meio opressor, assim, um negócio... A luz tá piscando. Gritaria, é gritaria sempre. Se você ficar quieto ali, tu vai ouvir gritos. Não, é gritaria porque na hora de você pedir o um negócio, porque você falou, quero Big Bob, a mulher grita, Big Bob! É. Aí, quando você vai pro cara do lado, pagou e vai entregar pro cara da bandeja, ele grita de novo, confirmando o Big Bob! É assim, eu não consigo entender, existia algum risco de eu não pagar entre um e outro? Por isso que tem que confirmar? Ah, quando ele viu que você tinha pago, você pagou. Você nunca foi no Bob's? Não lembro desse detalhe. Não, cara. Não, porque é a cozinha se comunicando. Ela falou que tem que produzir um Big Bob's e o cara tava confirmando isso, que ele entendeu a mensagem. É muito tosco isso, gritando, cara. Big Bob confirmando o Big Bob. Isso é uma parada do Rio de Janeiro, porque tem aquele lugar lá no Leblon que a coisa mais legal é quando você chega... Sabe, eu não lembro o nome agora. É um lugar cheio de fruta, que a galera vai tomar suco e comer sanduíche. Não é só no Leblon, tem no Rio inteiro esse ficar de fruta. Isso é uma parada bem Rio de Janeiro. Então. Aí tem esse lugar específico que você chega lá e fala discretamente pro cara, oi, eu queria uma vitamina de banana. Aí o cara fala com um vozeirão, vitamina de banana. Não. Não é vitamina de banana. Ele fala um apelido Pra vitamina de banana que só ele sabe o que que é. Verdade. Tipo, banana no copo. Alguma coisa assim, sabe? Tem aquele vídeo do Porta dos Fundos, inclusive, que é exatamente isso. Cada parada tem um nome diferente. Esse cara que faz isso é o mesmo cara que lê a nota da escola de samba. Ah, 10! Não, aquele é a nota da escola de samba, é o Edson Perligeiro. Não é isso, Edson Perligeiro? O quê? O nome do cara? Da nota de escola de samba. Nossa, tem um nome, você sabe o nome do cara? É, ele apresentava samba de primeira na Band. Caraca, Zagal! Impressionante. Parabéns. Parabéns por saber isso, Dave. O pior é que eu lembro desse programa também. Mas o que, que vocês viam de diferente? No... O que, que eu gostava no Bob's? É que meu pai ia beber, tomar uma cervejinha. Uh-huh. E o Bob's era em frente ao bar que meu pai tava bebendo. Tem uma circunstância. Então era um fim de night, sabe? Era de domingo. Pré-trapalhões. Pré-trapalhões, olha aí, que beleza. Meu pai ia tomar o chopp dele, a gente ia comer no Bob's, depois a gente voltava pra casa, depois ele beber um chopp. Anos 80, é isso aí. Mas o Bob's Roots era diferente, né, do Bob's hoje em dia, do Bob's franquia. Sim. O Bob's é uma história de superação. O Bob's devia chamar Fênix, porque ele já faliu e voltou várias vezes. Sim. Era uma rede grande, né, a história, pelo que eu me lembro, e não vou pesquisar no Wikipedia pra confirmar, era uma rede de um gringo americano. Talvez Bob. Chamaram talvez Bob. O Bob. O Gordon. É, o Gordon, o nome era Bob, Gordon. E ele abriu essa hamburgueria que não tinha no Brasil. O Bob's existe no Brasil antes do McDonald's. Ah, olha só. Não sabia disso. Ele tava trazendo o conceito pro Brasil, é isso? Exato. Interessante. Em Brasília, quando eu era criança em Brasília, não tinha McDonald's. Até uma certa época. Acho que inaugurou ali pro 88, 89. São Lourenço não tem até hoje. Pois é. Brasília era igual São Lourenço nessa época. E quando inaugurou, virou uma febre. Todo mundo queria ir lá. Tipo, famílias iam no McDonald's, sabe? Era como... Era um evento. Na minha era um evento. Era um evento. Exato, era um evento. Porque era incrível, cara. E outra, existia... Vocês até falaram no Nerdcast faz uns duas, três semanas atrás do brinquedinho do McDonald's, né? O brinquedo do McDonald's chegou antes do McDonald's em Brasília. Como assim? Então, você lembra o brinquedo do McDonald's que tinha? Que era uma lanchonetezinha e tal, que vinha com as coisas... Ah, tá. Talvez você tá falando do brinquedo que vinha no lanche. Era uma lanchonetezinha do McDonald's que você comprava. Ah, sim. Você podia brincar com ela. A chapa era com água. É, isso aí. Era, e tinha a caixinha do sanduíche, né? E de repente a gente viu aquilo ali real, entendeu? Aquilo que parecia... Era como se fosse um brinquedo que virou realidade. Era incrível, cara. E tinha aquela caixinha que era de isopor, não era de papel igual hoje. Isso, o pessoal falava que o sanduíche do McDonald's tinha gosto de isopor por causa disso. Eu achava irada as caixas de isopor, achava foda. Eu fazia uns aviãozinhos com elas. Eu recortava, isso é coisa de pobre de Jacarepaguá. Eu recortava as caixas no pregador, virava um aviãozinho. Era legal. Olha aí, que beleza. Eu gostava, eu tava falando do Bob's, eu gostava do Bob's, ele tem uma atitude meio exagerada que tem hoje. Que o McDonald's era muito certinho. Eu ia no Bob's, ele tinha um sanduíche que não tem mais, chamava Bob's Burgão. Uhum. E o cara, assim, era, devia ser uma regra na cozinha, que é não aplicar o molho da maneira correta. Duas vezes o que deveria ter de molho no sanduíche. Uhum. Ele veio numa sacolinha de um saquinho de papel, era uma bolsa de líquido embaixo, sabe? Era nojento, mas era legal. Eu ia no Bob's com um amigo meu quando já era adolescente, a gente comendo sanduíche e ele todo cagado, a cara, a barba, tudo cagado. Não era o Jovem Nerd. Poderia ser, mas não era. Eu falei, cara, você tá com molho aí na barba. Ele, eu limpo no final. O cara comia, se cagava todo e não limpava até terminar. Caraca. Porque ele sabia que ele ia se cagar o tempo inteiro e ele tinha preguiça de manter, fazer a manutenção da limpeza. Entendi. Fazia uma só. Eu tenho barba. Então, quem tem barba e quando come, vai ficar molho ou o que seja no bigode. Não tem como, é inevitável. É. Então, eu tô sempre passando um guardanapo pra não ficar, né? Sim. Aquele clima estranho. E ele clima já não... de fim de pornô. Caralho. Puta merda. Não precisa ser tão gráfico, David. A gente deu na primeira vez, você falou. Eu gosto de agredir as pessoas visuais. Então eu tô sempre... E ele não, cara. Ele terminava a parada como se tivesse feito uma guerra. Na cara dele. A guerra acontecia na cara dele. Meu Deus do céu. Mas esse negócio que você falou do McDonald's que inaugurou, todo mundo virou uma febre, eu lembro nitidamente disso em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Na época que eu frequentei muito o bairro de Campo Grande. Uhum. E eu que sou suburbano, né? Do programa, vamos lá. Eu sou tudo. Eu assistia Perligeiro no sábado de primeira. E eu frequentava Campo Grande, e Campo Grande não tinha nenhum restaurante de rede. Eu vi nascer o shopping em Campo Grande, eu vi a cidade florescer. O bairro, né? West Campo Grande. Shopping? West viu? Shopping. Olha eu só. Eu vi ser construído aquele shopping. Eu fiz o site do West Shopping. E aí eu lembro que antes do West Shopping inaugurou o Habib's. Ó, oh, a primeira vez. O Habib's é uma nova categoria. E foi um big deal, inacreditável. Foi o McDonald's do Guga, era o Habib's em Campo Grande. Uhum. As filas eram inacreditáveis. Caraca. Porque eu acho que era o único estabelecimento apartamento. Era o único edifício de Campo Grande inteira que tinha ar-condicionado, incluindo residências. Então isso já era um puta diferencial. As pessoas se arrumavam. Olha. Assim como curitibano se arruma pra ir ao cinema, as pessoas se arrumavam pra ir no Habib's, cara. Caraca, olha só. Era um evento. Um evento de final de semana das famílias campograndenses. Mas o Habib's abriu lá gourmetzinho? Ou é? Não, era o Habib's normal. Habib's normal. Era no começo do Habib's. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda loja do Habib's no Brasil. Porque o mote deles era vender esfirra menos de um real, né? Sempre foi, até hoje, essa, né? Essa era a parada. Por isso que atraía o mote era vender comida merda. Esse que é o negócio. Que é horrível. É horrível. Não, não é. Não, é horrível. Cara, o Guga. O Guga tá nesse programa porque o Guga, ele não tem paladar. Aí é fácil. É muito, cara. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Eu já tive... O Habib's ainda é o campeão no ranking de piriri pra mim. Mas eu gosto, mesmo assim. Eu não tenho esse problema, não. Mas eu gosto do Habib's, cara. Eu gosto da pizza do Habib's. A pizza de pepperoni do Habib's é especialmente gostosa. Pizza de pepperoni? Tem pizza de pepperoni? Tem Habib's? Pizza de pepperoni. Na verdade, é uma esfiona gigante com pepperoni. Você é um cara muito errado, cara. É especialmente gostosa, cara. Experimenta lá pra você ver. O Habib's tem tudo, cara. Deve ter feijoada lá. Sem contar que o Habib's, ele é o único lugar realmente honesto com você em relação à sua comida. É o único lugar onde você compra uma esfirra de 89 centavos e você come uma esfirra que tem o sabor equivalente a 89 centavos. Não tem mentira. E, cara, é honesto. David, eu e você já foi em restaurante de 100 reais, 200 reais, 300 reais por cabeça e saiu de lá insatisfeito. Puta, não valia essa grana. No Habib's isso nunca acontece. Pelo contrário, às vezes você pensa, puta, valia até mais. Eu pagaria até 99 centavos. Não é? É o único lugar que você realmente leva aquilo pelo qual você pagou. Assim, que cara, o valor é justo. Eu posso te falar, eu ia muito pro Habib's. Teve uma época que eu sempre voltava, saía na noite, eu passava no Habib's. Era comida da madrugada, que sempre fica aberto. E aí teve um dia que eu passei no drive-thru dele, que é onde você perde a sua vida. É tipo 5 horas pra você ser atendido. Você se perde no drive-thru, não tem um caminho certo, né? É, exato, é tipo Caverna do Dragão, sabe? Tem que achar o mestre dos magos pra te tirar dali. E aí eu fui, cara, sei lá, tava amanhecendo. E aí eu presenciei uma coisa que eu nunca queria ter visto na minha vida. Tava no momento da limpeza do Habib's. Eita! Cara, beleza. Eu vi uma cena, eu tava na janela olhando. Tinha uns kibis, uns negócios no chão, na janela, assim, já meio passado. Quando o cara falou, vamos juntar tudo. O cara começou a tacar comida no chão. Pá, pá, pá! E tacava nos outros. Era um, sei lá, uma guerra de kibis. Guerra de kibe? Caraca! É, começou a atacar os outros funcionários. Ha, ha, ha, taca no chão, vai lavar mesmo. Ha, ha, ha. Começaram a atacar tudo e viu um cara com um balde nojento, com a água atacando no chão. Pronto, senhor, aqui tá a sua esfirra. Cara, não, aberta. Peraí, não joga essa não que tem o cara aqui. A esfirra aberta que nem um ferimento. Ela vem, tipo, né? Ela vem desprotegida, né? Dá vontade de falar, cara, bota uma gaze. Bota uma gaze em cima da esfirra, por favor. Esfirra está ferida. E o cara, ele veio trazendo a minha caixinha de esfirra, chutando os kibes do chão, assim, tó, tó, tó, sabe? Nossa, que delícia. Caralho, cara, o Habib's é muito escroto, cara. Você sabe o que significa Habib? Habib? Habib não é gênio maluco que vende esfirra aberta, né? Habib é meu amor. Ah, é Habib. É verdade, a gente aprendeu isso com o Charlie. Olha aí. Caraca, pra mim era um nome. John Habib, sei lá. Não, o fundador do Habib se chama Antônio Alberto Saraiva. Sério? É brasileira? Rede brasileira? Brasileiro. Habib, você é uma rede brasileira. Ó, e eles abriram uma nova aqui, do lado aqui da... Só Jacarepaguá tem essas porra. O nome é Ragazzo, que é uma... Ragazzo é excelente. É. Que é, então, é a rede do Ferrugem. Falar. Não parece o Ferrugem, o mascote? Parece. E eles sabem fazer coxinha. É maravilhosa. A coxinha deles é muito boa. Caraca, eu nunca ouvi falar. Eu fui contigo outro dia, caralho. Você tá morto, Jovem Nerd. Você só tem memória recente. Ah, eu não vi o nome do lugar. Você virou um cachorro. Você não lembra de mais eu nada. Eu não lembro. Eu não vi o nome, porra. Agora você dá aquele restaurante do drive-thru da coxinha. Agora eu lembrei. É o Habib's Verde. É o Habib's Verde. É isso. É boa a coxinha. É muito boa bom. Outro dia eu fui lá. É muito bom. É longe. Vale a viagem. Teve uma época que o Habib's, ele tinha uma promoção que se ele não entregasse pra você o seu pedido em 28 minutos, você não pagava. Pô, 28? 28 Caraca. Minutos. Caraca. Lá no caixa, né? Não, a entrega na sua casa. No caixa. 28 minutos no caixa. 28 minutos no caixa, é foda. O cara te entrega com 27 minutos. Ufa, foi por pouco, hein? pegar uma sorte na próxima. É. Então, aí, a gente pedia de vez em quando e o cara chegava em menos de 28 minutos, que era uma coisa boa, na verdade. Aí teve uma vez que a galera juntou um monte de moeda no escritório, sabe? Todo mundo juntou as moedas, fez um saco de moeda, que devia ter lá, sei lá, 20 reais, o que vale, sei lá, 200 esfirras, não sei. E, tipo, é muita esfirra. E aí a gente chegou e pediu uma comida no Habib's, e o cara chegou e eu dei o saquinho de moeda pra ele. Aí o cara, o motoboy olhou pra mim assim, meio puto, sabe? Falou assim, cara, quanto de dinheiro tem aqui? E tinha o dinheiro certinho. Eu falei, tem tanto. Ele falou, cara, não vou nem contar, vou levar assim. Eu falei, beleza, tá certinho aí, não tem problema. Aí passou um tempo, passou uns 15 minutos, 20 minutos. Me liga o motoboy, fala assim, cara, o cara do caixa me sacaneou, ele é um filho da puta. Aí eu falei, como assim? Do que você tá falando? Então, eu cheguei lá e falei pra ele que eu não contei. Aí ele veio me dizer que tava faltando, sei lá, 5 reais. Puta. Aí ele falou, só tô te ligando porque eles vão te ligar aí, mas você pode deixar que eu vou pagar no meu bolso que eu sei que você me deu o dinheiro certo. Puta, cara, que merda. Aí eu falei, não, cara, vem aqui que eu te dou 5 reais, não tem problema e tal, tava em moeda. Aí ele falou, aí ele foi lá e falou assim, não, eu vim até aqui, mas na verdade eu não quero o seu dinheiro, porque eu sei que o cara é um filho da puta, não sei o que. O cara tava sendo sincero. O cara foi desabafar? Não, acho que ele foi pegar a grana, mas na hora ele se sentiu fazendo parte da filha da putagem do outro cara e não quis pegar a grana. Eu dei a grana pra ele e falou assim, não, não vou querer, não sei o que e tal. E aí ele ficou um tempo assim, eu falei, não, então vamos fazer assim, ó, eu pago metade. Ele falou, beleza, me dá metade. E aí ele falou assim, quer saber? Eu vou te dar a dica pra você nunca mais ter que pagar uma comida no Habib's. Caraca! Aí ele falou, ó, é o seguinte, junta uma galera e pede tudo especial. Pede esfirra sem tomate, pede a pizza sem cebola, pede um monte de coisa e tudo pede pra tirar uma coisa ou pôr outra. Pede esfirra sem massa na parte de cima. Esfirra aberta, é o que ele vende, é uma enganação. Esfirra aberta existe, me incomoda, cara. Muito a esfirra aberta, cara. Não, cara, mas o pior que eu gosto. A esfirra típica de São Paulo é a esfirra aberta, cara. É. Aonde São Paulo acertou até então? Que isso, mano. A esfirra fechada é esfirra fechada. A esfirra aberta. Diga-se de passagem, aqui também a esfirra aberta é modinha aqui. Olha aí. Vários restaurantes com esfirra aberta aqui também. Orlando é um lugar conhecido pela sua gastronomia, né? Variada. Cara, pode crer, Orlando é um capítulo à parte. Aí eu perguntei pro cara, mas isso não suja pra vocês? Pra eles não reclamam? Ele falou, não, não tem problema nenhum, que a gente já sai de lá com os 28 minutos estourados. Então não suja pra gente. Porque só pelo fato de ser tudo especial vai estourar 28 minutos. Demora, eles não conseguem fazer. E aí, durante muito tempo a gente comeu de graça no Habib's, cara. E era sempre o mesmo cara que ia lá entregar e ele chegava lá felizão. Aí saiu de graça de novo. Eu falei, puta que foda. A gente pagava só o frete e era isso mesmo. Olha aí. O cara pede especial, é o caos na cozinha, né? Yeah. Do fast food, porque a linha de montagem vai pro caralho, né? Vai. Começa a acumular hambúrguer, cair, sabe? Faz pilha de na esteira, pilha de esfirra, nego não consegue mais trabalhar. Isso porque o cara tava comendo uma esfirra de 89 centavos. Eu acho que na época era 59. Teve uma época que a esfirra do Habib's foi 49 centavos. Nossa, mãe do céu. Caraca, aí, cara. Eu lembro que uma vez a gente foi no show do Body Count, aí antes do show, os gordos queriam comer, né? Uhum. E eu era gordo, mas eu não queria comer. Eu queria ver a porra do show de Body Count. Uhum. Comida tem todo dia Body Count uma vez na vida. Uhum. Lá no Imperator, Gaveta. Sim, eu fui várias vezes. Tô ligado. E aí, acho que a gente era um Bob's, era um McDonald's que tinha do lado do Imperator ali. É, tinha. Aí a gente foi lá no McDonald's e tinha um amigo meu que tava putaço, porque a gente tava indo comer, assim como eu, né? Ele tava putaço que o nego tá indo comer antes da porra do show, a gente já tava em cima da hora. Uhum. E ele ficava repetindo lá o discurso do João Gordo de comer lixo reciclado, caralho. E o amigo nosso ainda pediu a porra do hambúrguer especial. X-burger especial. Nossa, cara. E aí demorou pra caralho. E ele ficava, caralho, meu irmão, eu não sei o que tem de especial nesta merda. X-burger já não é nada. Você manda tirar tudo que vem na porra do X-burger. Caraca, mas eu lembro que ele ficava... E aí, claro, perdeu o body count in the house por causa disso. Caraca! Ah, não! Por causa de um X-burger especial do McDonald's. Por causa de um bando de filha da puta. Pra gente podia... Eu era uma pessoa que não traía, meus amigos. Então, se a gente tava junto, a gente tava junto. Esse show foi violento, foi bom a gente ter ficado junto até o final. Eu sei. Cara, sabe o que dá raiva? Aí tu pede um especial e o cara demora 30 minutos a mais. E a diferença do especial, ele é sem picles. É, mas é por isso. Você acabou com a linha de montagem do cara. Mas eu fico imaginando o que faz o cara demorar tanto. Porque ele tem que pegar um hambúrguer, ele tem que pegar na linha de montagem, tipo assim, eu tenho que capturar um e limpar. É isso que ele tem que fazer? É porque ele... Sei lá, você deve... É porque ele não tá pronto. Ele não tá pronto já, exatamente. Com fast food tá tudo pronto. O cara montando lá, tira o pico e fudeu! Fudeu! Correndo do lado pro outro, desesperado. Tem que chamar o Pico Rick. A gente esteve lá em Los Angeles, eu e o Alexandre e a galera do Jovem Nerd, e a gente tava lá pra E3. E aí a gente foi comer na lanchonete preferida do Alexandre, que é o In-N-Out, que ele falou aí na abertura. Inclusive, fui eu que apresentei pra ele, só pra verdade. Deixar registrado. É muito bom. É minha lanchonete preferida. Também é a sua preferida? Ficou com o seu. É minha lanchonete de até 5 dólares preferida. Importante salientar que ela é uma das mais baratas aqui, né? Sim. É. Não, e... saudável. Ah, não fala isso, Carlinhos. Caralho. Saudável, Carlinhos. Saudável. Você sabe em que programa você está, Carlinhos? Ninguém está falando de comida saudável aqui. Você tem que fazer duas coisas quando você entra no In-N-Out. Primeiro, você vai até o caixa e fala assim, double, double, animal style. Exato. Não tem no cardápio, mas é um segredo. Eu sei. E a segunda coisa que você tem que fazer é contemplar. Porque o In-N-Out é uma parada inacreditável, cara. É impressionante. Mas tu sabe que eles ficam putaço com o negócio double, double, né? Por quê? O double, double não, animal style, né? Eu quando pedem, porque sai da linha de produção deles. Ah, é um especial. Exatamente. Ah, mas eu realmente sou muito preocupado com o atendente de In-N-Out. Então, era isso que eu ia falar, porque o cardápio do In-N-Out ele tem, sei lá, 10 linhas. É, ele tem o cheeseburger, o double... Na verdade, é double-double, cheeseburger, hambúrguer, milkshakes. Acabou. É isso aí. Frita. E soda. Nem se dá o trabalho de botar os sabores. Soda. Só que tem 50 opções secretas que a gente descobriu lá. A gente começou a procurar na internet e tem um monte de opções secretas. Sim. E todas elas têm um nome. Tem um nome especial, igual você falou aí, Animal Style, que eu não sei o que é, mas todas elas têm um nome específico. Se você chegar lá e falar, o cara vai agir como se ele estivesse numa sociedade secreta com você. Vai falar, uhum. E vai chegar um sanduíche diferente pra você. É muito aí. Maneiro você falar Double Double Animal Style, porque o caixa, ele dá um sorrisinho. E as pessoas do lado que estão na fila ou esperando ser atendidas, elas ficam se perguntando o que tá acontecendo. tipo o código secreto de uma sociedade. Porque você não falou assim, ah, eu quero um Double Double com extra tomate, ou com bacon extra. Não, não. Você usou um código. Exato. Você falou, e é um código foda. Sim. Né? Eu quero um Double Double no capricho. Sabe? É Animal Style. Parece algo saído de Pulp Fiction, né? Porra, parece algo saindo do filme do John Belushi, cara. Maravilhoso, é maravilhoso esse bolo. Mas você vai explicar o que é Animal Style pra gente? Não? Animal Style, ele tem tudo em dobro. Ele tem mais molho. Ele tem tudo mais carne queijo. Em dobro, molho, queijo. Só tem pão em dobro, o resto tem tudo. É foda. O Double Double é um hambúrguer que é tudo duplicado. O Animal Style é quadriplicado. Excelente. Não tem mais hambúrguer. Tem? Tem. Caraca, cara. Ele tem quatro hambúrgueres. E é só isso é o suficiente para uma dieta diária de 2.000 calorias. Você pode comer isso e nada mais do dia inteiro. É muito bom, cara, o In-N-Out. Ah, In-N-Out, rapaz. Saudades. Na próxima vez, só que só tem lá na Costa Oeste, né? Na próxima vez eu vou pedir isso. O In-N-Out, a gente tava pesquisando, né? Porque ele só tem na Costa Oeste. E a gente podia levar isso pro Brasil. Imagina fazer uma franquia de In-N-Out no Brasil. Seria mágico. Porque a parada do In-N-Out, olha só, não existe In-N-Out. Out vazio. Eu nunca vi na minha vida. Não, já tá fui em vários, verdade. Nunca vi vazio. Tem fila pra fora. Tem um que eu sempre vou, um momento babaca, sempre que eu vou, Los Angeles. O avião pousa no aeroporto de Los Angeles, eu alugo o carro, aí eu pego o carro, são 6 minutos. Não preciso nem do GPS mais. É do lado, é do aeroporto. Você sai do aeroporto, vira esquerda, esquerda, direita, pum, In-N-Out. Tá sempre lotado. Sim. E sempre lotado drive-thru, fila monstro sim, de carro, e sempre sim. lotado o restaurante. Só que você não fica 2 horas esperando. É bem rápido. É rápido. Só que é sempre cheio. E a parada do In-N-Out é que ele foi o restaurante que criou o conceito de drive-thru nos Estados Unidos. Isso, lá na década de 40. É mesmo? É, exato. Porque até então só tinha aquele restaurante que era o drive-in, né? É, não sei se é drive-in exatamente o nome, mas é aquele que você para e prende uma bandeja no vidro do seu carro. E aí você come dentro do carro. Que eram bons tempos também, vai. Não sei que eu não vivi esses tempos, cara. Mas, ó, o In-N-Out não se enquadra exatamente na minha comidinha de 80 centavos. É um hamburgão de 3 dólares... É só bico de pato. Então, eu percebo que o Carlinhos ele tem o mesmo problema de paladar do Guga. Porque ele tem sabor, texturas, tem nuances. Não é bico de pato, cara. Ele é bom. Assim, a carne não é a carne gourmet de 4 dedos que sangra e é no ponto da casa. Não tem nada. É aquela carne de hambúrguer fininha. É o estilo dele. Bem passadinho. Pô, mas isso é bom. Mas, puta, eu acho muito bom, cara. E aí a parada que a gente ficou, né? Vamos abrir uma franquia do In-N-Out, caralho. E aí a gente foi pesquisar e o In-N-Out é uma empresa familiar até hoje. Até desde a década de 40 até hoje. A presidente do In-N-Out é a neta dos criadores do senhor In-N-Out. Do senhor In-N-Out. Era um casal, era um casal que criou. John Lee, John Out. John Lee, Michael Out. Michael Out. Eles inventaram o conceito de drive-thru que a gente conhece hoje, cara. Muito foda. E aí, por caraca, isso, eles são donos de todos os restaurantes, não tem franquia. Exato. Porque eles não querem perder a qualidade. Eles têm uma parada. Tanto que tudo. Provavelmente eles ouviram a história do McDonald's, como ele tomou no cu. Os irmãos McDonald's resolveram nunca arriscar fazer o negócio da franquia. Ter um sócio pra isso. Em Brasília, tinha algumas lanchonetes que faziam isso aí que o Dave falou hoje. Você chegava, parava com o carro na frente, dava uma piscada no farol, vinha um garçom, colocava uma bandeja na sua janela e você comia ali. E era uma época muito legal, assim, de você estar ali na Belina com a sua família toda. Que aí, na época do faroeste caboclo? Que época era essa? É, pois é, isso aí, quando dos anos 50. Aí tinha o João do Santo Cristo, tinha... Era nos anos 80, cara. Mas tinha duas grandes lanchonetes na cidade. Uma era o Trux e a outra era o Girafas. Olha aí, o Girafas? O Girafas. O Girafas era uma lanchonete roots, normal. Tipo. O Girafas, Girafas? Girafas que a gente conhece hoje? É, o Girafas que a gente conhece hoje, é. Tinha duas lojas. E ele era uma lanchonete normal. Você chega e fala com o chapeiro, sabe? E o sanduíche era mais... Ele não parecia tão pré-fabricado, assim, igual esse de hoje, sabe? Ele era mais... Parecia mais sanduíche de padaria, assim. Que jornada desses caras, hein? Porra. Pois é, cara. E eles viraram franquia e tal, e virou uma rede milionária. Tem aqui nos Estados Unidos, inclusive. Olha aí. O Trux, que não foi por esse lado, queria ser dono de todas as lojas, quebrou. Faliu. E ele era maior do que os Girafas. Caraca, que impressionante. Brasília tem essa parada, né? O tem essas comidas típicas, horrorosas, que todo... Ah, sério, porra, David. Ah, nesse programa, com certeza a gente vai falar sobre isso. Não, não vou falar mal, cara. Não, mas o Guga vai defender. Ele vai defender e não vai conseguir. Não, fala aí, eu sei o que é. Tá falando da pizza a lá do... A pizza do Dom Bosco. Do Dom Bosco, isso. Famosa pizza. Todo mundo vai em Brasília, tem que ir no Dom Bosco. Ah, Dom Bosco, tem que ir no Dom Bosco. Eu não sei se é todo mundo vai em Brasília ou só quem vai em Brasília conhece o Guga e o Marco Gomes. Não, cara, todo mundo. É um negócio da cidade, é. Então, é boa, galera, cara, galera de Brasília. Boa. Foi mal. Não é. Mas você gosta da pizzaria Guanabara e tu vai falar mal do Dom Bosco? É tudo uma tradição. Puta, é isso. Pô, tudo uma tradição. O mais triste é que eu adoro a pizzaria Guanabara. Viu? Porra, cara. Mas eu não gosto do Dom Bosco. Primeiro, você come a pizza enquanto ela ainda está fermentando. Exatamente. É verdade. Então, a azia, ela vem na garfada. Ai, não vê, cara. Não dá. Olha só, Gaveta e Carlinhos, escutem essa história. O Guga... Um namorado apaixonado como era. Esposo já, eu acho. Já casado. Era casado. Era casado. Casado, mas apaixonado. O amor nunca acabou ali. Continua ardendo. Guga Lindolando resolveu levar pra sua amada uma pizza Dom Bosco, porque ela gostava muito da pizza Dom Bosco. Só que ele estava em Brasília, ela estava em São Paulo. Nossa, mãe. Aí o Guga comprou uma pizza Dom Bosco pra viagem. Levou. Não, comprou a massa. Comprou a massa, não. Um molho com tudo. Não, mas não tava pronta. Pizza. Tava? Não tá ouvindo. Não. Foi o seguinte, eu fui comprar a pizza, a ideia era levar a pizza na mala, mas a ideia era levar a pizza pronta. Ideia de jirico inacreditável. Só que vale lembrar que a pizza Dom Bosco, ela não é uma pizza, entre aspas, sequinha. A pizza Dom Bosco é assim, é uma... A massa é tipo uma bacia e o molho é um líquido, é como se fosse um ponche. Sabe? Ela vem encharcada no molho, verdade. Não é? É como se você pode beber o molho da pizza, tipo isso. Ele fica ali, livre, na massa, sabe? Uhum. É verdade, é. Ele fica solto, assim. Ela é encharcada no molho, é isso aí. É tipo uma deep dish então, de Chicago. Impossível levar isso num avião. Então, eu não tinha pensado nisso. Eu só pensei assim, vou lá, vou comprar e vou passar um monte de plástico nela e vou levar. Vou levar na mala de mão que vai dar certo. O amor é assim, o amor é isso. Olha só, exatamente. Não, isso realmente mostra que o cara tava... Ele queria levar aquele pedaço de Brasília para a esposa que estava lá. Exato, é. Que é como se fosse um pedaço do meu coração, exatamente. Aí, caraca, esse é o pedaço do meu coração. Ele abre a caixa daquela parada toda retorcida. Assim. Exato. É isso, meu amor. Antes tivesse retorcido. Porque como a massa nunca para de fermentar... Nossa, um bolo. Chegou verde. Um monstro. Não foi isso. Eu cheguei lá... Tava pelos zíperes. Não, eu cheguei lá e aí o cara falou assim, você quer levar ela crua e você assa lá? Eu tava com a minha irmã, tava me levando no aeroporto e ela olhou pra mim, encorajou e falou assim, uma boa ideia, porque a pizza você vai comer ela mais fresca. Parece, falei, claro, uma ótima ideia. Vou levar ela crua. Só que foi aí que eu percebi que a massa da pizza da Dom Bosco crua, ela é líquida. Ela é meio pastosa, assim, ela não é durinha, assim, igual essa que você joga pra cima, sabe? Sim. Pois é. Ela tem um lanche diferente, porque ela parece meio um pão, assim mesmo, quando você come. Ela tá num estado de transição entre os estados da matéria, né? É, ela é mais líquida, assim, ela é bem pastosa, assim. E aí eu falei, putz, mas... E aí ela veio naquela quentinha, sabe aquela quentinha de pizza? Que é de papel alumínio, assim? Aham. Alumínio com a tampa de papelão? Dobradinho. É, dobradinho, é. Mas um específico de pizza, sabe? Que é fininho. Ela veio naquela embalagem. Aí eu falei, beleza. Eu passei na casa da minha irmã, a gente embrulhou ela no plástico e tal. E por incrível que pareça, deu certinho. A gente chegou lá e a pizza tava intacta, mais ou menos do jeito que ela saiu de lá. Aham. Você levou... Pera. Era tipo uma quentinha, mas no formato de uma pizza, né? Tipo aquela rodela chata e grande, é isso? Isso, exato. E ela não é muito grande. Tá, mas você levou que deu uma bandeja assim? Não, cara. Eu coloquei ela no topo da mala e levei a mala... e levei na mala. Dentro da mala? Dentro da mala. Caraca! Não ia deixar ela entrar. Ah, você despachou a pizza? Não. Ela foi comigo na mala de mão, mas foi dentro da mala. Ninguém viu que eu tava com a pizza. Certo. Ah, tá. Você botou na mala. Beleza. E por aí? Por incrível que pareça, ela não se moveu muito, assim. A gente fez um bom trabalho de embalagem. Ok. Só que quando eu cheguei em casa e abri a pizza, essa massa que ficou ali algumas horas, e foi rapidão, a gente saiu, deve ter ficado, sei lá, umas 3 horas. A massa absorveu um pouco do molho, né? Porque ela é encharcada no molho. O molho meio que pegou na massa um pouco. Mas até aí, tudo bem. Eu tô imaginando um bolo assassina. É tipo isso. Ela cresceu, ela ficou da altura de um pão de forma. Ela absorveu todo o molho, todo o queijo e virou um pão, cara. Ela virou um pão enorme. Caraca. E ela tinha um cheiro de cerveja absurdo. Ah, é? De fermento. Por causa do fermento, exato. Puta, tava fermentando ainda. Ela isso fermentou aí pra caramba, exato. Ela ficou lá descansando, fermentando. Mas ficou gostoso, a gente comeu. Ficou realmente bom. Mas parecia que você tava comendo um pão. Um pão sabor pizza. Cara... Essa história na minha memória era muito melhor. Na minha memória, você abre o bagageiro do avião, a pizza explode na sua cara. Inclusive, eu já contei para várias pessoas essa história da minha versão e elas adoraram. Muito mais maneiro. Mas olha só, o Guga disse que se você quiser, você pode pedir feijão no McDonald's. É verdade. Olha aí. Sabia dessa, Gaveta? Sabia. E, nossa, que legal! Vai se fuder. É tudo legal, que pô. Eu queria. Mas isso não é mito? Não, não é um mito. É verdadeiro. Conta essa história. Não é mito. Eu não sei 100% da história, mas tem uma lei que obriga que se você vai servir comida para os seus funcionários no ambiente de trabalho, porque quando você tem um restaurante, ao invés de dar ticket de refeição, coisa assim, você pode servir a própria comida para os funcionários. Mas a lei ou uma norma, Eu não sei, alguma coisa obriga os restaurantes a terem pratos variados de acordo com a cultura brasileira, assim, pratos que são comuns. Você não pode obrigar o cara a comer só esfirra ou só coxinha, entendeu? Ou no caso do McDonald's, só sanduíche. E então, por conta disso, o McDonald's desenvolveu para os funcionários um prato de arroz, feijão, salada e um hamburguinho. É o MacPF? É o MacPF. MacPF. Mac escroto feliz. Nome é feliz. E tem lá para os funcionários que comem no McDonald's e eles podem comer isso. Só que tem também uma outra lei que se você faz um negócio, eu não sei se é uma lei, tá? Ou uma norma, ou uma acórdão, um decreto, não sei, que diz que se o restaurante faz isso, ele é obrigado a também oferecer isso pro consumidor. O Brasil é um saco. Então. Ninguém quer reformar o Código Penal, ninguém quer fazer reforma política, nem tributária. Uhum. Mas esta merda e placa de elevador, tem. Placa de elevador pra avisar, pra olhar pro elevador. Meu amigo, se você entra no elevador, sei lá, você tem que morrer. Isso se chama seleção natural. Cara, tu chega no McDonald's, esse sabonete que você produz aí, eu quero, pronto. Tu come. Quero um Mac sabonete. Ele põe no copinho e te dá, com sorvete. Mas a norma diz que você... que você falou, né? Você tem então, que... olha só, você que quiser testar isso, mande fotos pra gente. É, você vai lá, pede o... Como é? Tem nome? Mac Escroto Feliz. Mac Escroto Feliz. É arroz, feijão, farofa e 2 hambúrgueres, é isso? Essa semana, nunca na vida o McDonald's vendeu tanto prato de arroz e feijão como ele vai vender essa semana. Manda aí fotos. Que merda isso tá acontecendo. Desculpa aí, McDonald's. A gente vai substituir o cacete da agulha da semana pelo... Não, no PF, back PF. PF porque tu, os dois têm ferro, PF né, no semana. Final das contas. Caraca. Imagina a leitura de e-mails. Mac Escroto... Como é que é o nome, Gaveta? Mac Escroto Feliz. Mac Escroto Feliz da semana. Fulano, Fulano pediram o PF do McDonald's. Ai, caraca. É que não, pra tu não consumir mesmo, assim. Ai, meu Deus. O cara tá querendo te afastar daquilo. Mas segundo eu li, parece que não é muito barato também. Eu não tenho. A maçã custa um real? Com certeza não é barato. Exato. Custou real porque aquela maçã é de cera. Mas será que eles fazem o quê quando você pede isso? Eles te dão um prato? É um pratinho de. É um pratinho de isopor. Ah. Eles tiram do funcionário que vai ficar sem a comida. E fala assim, R$90, senhor. É, pode crer. Já que a gente tá falando de lendas, tem uma outra lenda do McDonald's. Os funcionários do McDonald's têm um termo pra aquele sanduíche intacto que foi trocado. Ah, a gente chegou lá e pediu um cheddar McMelt, que é maravilhoso, aliás. Não é, não. É muito bom, cara. Eu gosto também. É caralho, muito bom, maravilhoso. Eu chamo de cheddar McMerda. Ah, não. Por que você não gosta de cheddar, caraca? Eu não gosto desse queijo de plástico amarelo que eles chamam de cheddar. Existem duas formas. Tem o true e o Nutella. O comedor de cheddar. Porque eles colocam um quilo de cheddar no meio do sanduíche. Sim. Então, ou você é daquele que abre o cheddar e espalha o cheddar por ele. Você pega. Dá uma rodadinha. Ou é que não dá a rodadinha. Você pega ele, você tem aquela explosão de cheddar saindo pelo teu nariz quando tira no meio. Eu sou esse cara aí. Esse é o true ou é o Nutella? Que é esse isso? É o true. Dizem que eu sou o true, mas eu sou Nutella pra isso. Eu espalho. Não, ô Guga, você não aperta e dá a rodadinha no pão pra dar aquela espalhada? Eu faço, dou uma mixagem de DJ ali. É, foi tipo, foi tipo. É, pronto. Mano, tá bom, agora descobrimos outra categoria. Eu tenho saudade do cheddar, cara. O cheddar é muito bom. Mas enfim, vamos supor que você vai no McDonald's e pede um cheddar. E aí, só que o cara se confundiu e te trouxe um quarteirão. Certo. Você fala pro cara, não, cara, eu pedi um cheddar. O cara do McDonald's, ele não discute isso com você. Ele troca na hora. Sim. Não é verdade? É. O cara, mano, tudo bem. Esse sanduíche que ele guarda, ele pega e guarda num canto ali, é o sanduíche que foi vendido, mas foi devolvido e tá intacto. Ele guarda num canto, ele não vai ser vendido de novo, ele guarda num canto, tem um código pra ele. E aí, se você chega no McDonald's e fala com um funcionário, é que eu não sei o código, mas vamos supor que ele se chame, sei lá... Refugo. Você chega pro funcionário do McDonald's, você chega lá, a paisana? Quem quer estar a paisana no Mac aí, vestido de Ronald? Teoricamente, é um ex-funcionário do McDonald's. Ah, você é um wise guy. Mas você tá no seu dia de folga, você não tá trabalhando, entendeu? Saquei. Você não tá nem no seu McDonald's, exato, você tá em outro McDonald's. Aí você chega lá, você tá lá comprando. Aí você chega pro cara e fala assim, tem um refugo aí? Aí o cara, por saber que você conhece o código, ele sabe que você faz parte da legião. É insider. E aí ele te dá o sanduíche de graça. Nossa! Mas qual é o código, Guga? Eu não sei, cara. Pô. Caraca, que essa história mais feia do Guga. Ah, porra. Eu tenho um amigo aqui, cara, aqui em Jacarepaguá, tem um shopping, e tinha um cara que era fã da gente, inclusive. E ele sempre me dava todos os brinquedinhos pra eu dar pra minha filha. Vou perguntar pra esse cara. Eu não lembro o nome dele. Sinto muito, cara, mas você tá sendo citado aqui na internet. O código é, você tem que chegar e falar, me apoia hambúrguer. Né? Sério? Você tem que falar assim, me apoia um hambúrguer, entendeu? É isso que você fala pro cara. O McDonald's, ele tá muito ferrado com esse problema. Muito ferrado. Olha só, galera. Me apoia um hambúrguer. Essa eu honestamente não sei se é verdade. Eu ouvi como uma lenda também. Ah, meu Deus. Vamos testar isso, galera. Tá lançado o desafio. E chega lá e fala assim, me apoia um hambúrguer aí. Aí o cara já sabe que você faz parte da galera. Uh-huh. E ele te dá esse hambúrguer. Se o cara olhar aí, olha estranho, só. Tu fala assim, me dá então um Mac escroto feliz. Mas olha só, chega e cumprimenta o cara. Não, simplesmente tu fala, oi, boa tarde, tudo bom? Aí o cara, opa, o que você quer? Me apoia um hambúrguer aí? Vamos ver se rola. Vai ser irado, cara. Nossa, vai ser uma história maravilhosa. Caraca, que fantástico. Mandem o feedback. Tanto do feijão com arroz do McDonald's. Ufa, o arroz e o feijão do McDonald's são arroz de verdade ou é frango moído também? Sim, frango moído e forma de arroz e feijão. Palha, frango e petróleo. É tudo feito da mesma coisa, cara. É que nem restaurante chinês. Eu falei essa porra, né? Restaurante chinês tinha um lá no Rio Sul. E é tudo, é empanado. Uhum. E a gente falava que os caras tacavam a bandeja toda no óleo. Mas assim mesmo. O teu talher vem empanado. Ah, eu nunca neguei essas comidas. Sempre comi elas sem medo de ser feliz. Mas tinha uma casa de uma boate, uma danceteria, não sei como chamar, chamada Eccentric. Sim. Aí, eu e Gaveta, a gente tá junto nessa parada. Então aí. A Eccentric, você podia pedir o que você quisesse. Bolinha de queijo, coxinha, pastel, croquete, risole, tinha tudo o mesmo gosto. tudo, porque era tudo frito junto no mesmo óleo. Mesmo óleo, né? Mas o gosto era bom? Ah, cara, era o gosto de fritura. Então é bom. Aí sento que era um lugar fantástico. E tinha 4 andares. Eu falei, porque o cara que fazia a manutenção dos computadores do hotel, ele fazia com a manutenção dos computadores da Eccentric. E ele descolou umas entradas. Olha aí. Aí eu fui eu, o Rex, uma galera. E o Rex tava apavorado. Por quê? Porque a gente se perdeu sempre, né? A gente não tinha GPS naquela época. Ah, se perdeu antes de chegar lá. É. E aí a gente passou por Chatuba. Ó, a pessoa chegou em Chatuba, hein? E o Rex Chatuba ficou apavorado, porque ele não sabia onde tava. Uhum. Ele, caralho, o que que é Chatuba? Porque começou a ver nas lojas. Chatuba Surfware. Uhum. Chatuba Materiais de Construção. Ele, gente, a gente vai morrer aqui. A gente tá perdido pra sempre. Será que ele lembrou da música? Eu vou morrer em Chatuba? Que porra é essa de Chatuba? O Rex daquele tamanho, extremamente amedrontado. Assim, a gente chegou na Eccentric na contramão. Então foi assim, foi meio tenso. Mas a gente chegou e foi irada, Night. Mas aí tem 4 andares. A Eccentric tinha 4 andares. Não existe mais. Acho que não existe. Não, acho que não. Tinha 4 andares. E aí cada andar era um ritmo. Ah, olha só. Então no primeiro andar era técnico, sei lá. No último andar era sertanejo. Olha aí. Aí tinha um pagode no meio, sei lá, como é que era. Não, isso era o mais cheio, claro. Não, era tudo cheio. Era lotado essa merda. É mesmo? Caraca. É. Olha só. Eccentric. A gente saiu de lá, bateu o carro, foi uma merda. Mas tudo... R$23 o McDonald's, o pratinho. Porra, feito. Prato feito do McDonald's. Feijão, farofa, 2 hambúrgueres. E todos que fizeram review criticaram que parece feijão congelado. Comida, lentilha não, ervilha enlatada. E o hambúrguer do próprio McDonald's. Né? Tem críticas. É uma merda, aqui. O hambúrguer parece o do McDonald's. E a esta bosta. Mas não é caro, né? R$23. Pô, um pratinho pronto. Se você pedir um hambúrguer de apoio lá, você ainda leva mais um. Né? Baixa o preço desse prato aí. Quando o cara te entregar, ainda pede um apoio. Bota em cima. Bota em cima do feijão. Em cima, exato. Se vier um Big Mac ou Big Taste, você pode colocar um molho em cima desse. Ah, mas você não pode escolher, é isso? Não, você tem que comer o que tá lá. É o apoio, cara. Porra, não é o menu. Mas você pode falar assim, me dá um apoio... O Jovem Nerd, ele é muito garotinho Zona Sul, né? O que que é, cara? Me vê um apoio, mas eu quero o Big Mac hoje. É, porque... Me apoia, então você tem que falar, me apoia o Big Mac. Me apoia, então, é isso que eu queria perguntar, você pode escolher. E Big Mac especial, sem picles. É. Eu ainda tô com a visão parada. Você falou que botar o Big Taste no feijão com arroz. Eu tô imaginando aquele pão sujo de feijão. Puta que merda. É uma visão legal. Na minha época, já tô falando essas frases. Não era McLanche feliz. O meu era McLanche carioca. Caraca. Lembra disso? Cara, não. McLanche carioca? Não, caralho, McLanche carioca. Inclusive, o McDonald's, ele é um medidor da minha obesidade. Eu lembro que eu comi um McLanche carioca, cara, tipo McLanche feliz, magro, sem brinquedo. Cara, esse programa, ele é tão anti-patrocínio. No nível, o Mac, essa frase é uma frase vendedora. O McDonald's é o medidor da minha obesidade. Isso que eu não comecei a falar do Burger King ainda. Não, quando você falou essa frase, teve um profissional de marketing que trabalhou no McDonald's que acabou de falecer. Morreu. Mas aí, assim, eu lembro que eu comi esse McLanche carioca. E aí eu comecei a crescer e aí eu descobri o quarteirão com queijo, que é o tipo super, né? O super cheeseburger. É verdade, o quarteirão é um. É um cheeseburger mais grandão, é. Exatamente. É, aí eu, pô, legal, quarteirão. E o nome, quarteirão com queijo. Quando eu era criança, eu tinha dificuldade de lembrar do nome quarteirão. Eu sempre confundia com cobertura. Ó, eu vou culpar agora a DC, tá? A DC é culpada por essa porra. Eu lembro que eu tava lendo um quadrinho do Batman e aí o Coringa parava no McDonald's. De ir e comprava, sei lá, 5 quarteirões com queijo e com milha. Olha aí, publicidade infantil. Caraca, como funciona? Tá vendo? Eu lembro, isso me influenciou, cara. Eu lembro que eu fiquei com vontade de comer quarteirão com queijo, porque o Coringa tava comendo, porra. E aí eu comi um, e aí chegou um dia que eu tava começando, aí na adolescência, comecei a jogar basquete, e eu, porra, eu tô com vontade de pedir mais um, e aí eu pedi o segundo sanduíche do McDonald's. Uhum. É, eu não preciso dizer que eu cheguei num nível que eu pedia 3 sanduíches do McDonald's. Era um lanche, McLanche, e os outros 2 por fora, e eu comia a porra toda. O McLanche diz que o batata frita é refrigerante, é isso? Isso, isso. Aí o quarteirão, e aí agora eu vou pegar um Big Mac e um cheddar, e não sei o que lá. E eu achava que eu tava, era o bambambam. Tava comendo, olha só, que legal. Que maravilha. Minha vida desgraçada, como é que é. Agora eu regredi, eu voltei, tô comendo menos, mas ainda assim. Você come 2 e uma batata grande, né? É, tipo isso. Um cheeseburger, um quarteirão e uma batata grande. Não, na verdade eu como assim, eu peço um sanduíche num daquele sanduíche gigante, Big Taste, sei lá. E aí eu finjo que eu pedi só isso, mas eu já sei que minha filha vai pedir um McLanche feliz e não vai comer tudo. É. Eu já como dela, entendeu? Só... É o gordo estrategista. É, foda. Muita maldade. Tô aqui pra confessar meus pecados. Burger King, gaveta. Fala aí. Cara, Burger King, vou te falar, o Burger King, ele virou um medidor meu pra food truck. Que eu vou com os food trucks aqui do Rio, eu falo assim, se o seu hambúrguer é pior que o Burger King, já não vale. Porque tem uns que são piores, cara. Tem uns que assim, cara, é bom. Eu falei, não é bom, eu prefiro comer um Burger King. Se eu prefiro comer um Burger King, é uma bosta. Olha, cê, a gente tá aqui hoje pra fechar portas mesmo? Eu acho que o Burger King... Uma merda, cara. Eu acho pior que o McDonald's. Que isso? Sério? Eu não sei dizer, não. Eu acho, cara. Eu gosto, eu me alterno. Quando surgiu o Burger King, foi um negócio tão diferente pra mim aqui. Eu falei, meu Deus, finalmente alguma coisa diferente do McDonald's, mas tão ruim quanto. Pra continuar na desgraça. Então, cara, eu gostei. Mas aí agora, eu não sei, o pessoal perdeu a vontade, perdeu a gana. Pois é, não tinha nada mais irritante do que a galera que nos anos 90 ia pros Estados Unidos, porque não era todo mundo que podia ir naquela época. Sim, sim. E aí o cara voltava e falava assim, ah, lá nos Estados Unidos, tem Burger King, é muito melhor do que o McDonald's. Voltava com a coroa de papelão na mala. Voltava só pra, e falava isso só pra sacanear, cara, porque não é. Cara, o McDonald's é muito melhor. Não, olha só, quando abriu o Burger King aqui, foi no Barra Shopping. Não, mentira. Enfim, foi na Barra. Deve ter sido no Barra Shopping. Não sei se foi no Barra Shopping ou no Downtown, tanto faz. Mas eles fizeram um, e aí o pessoal veio no carinho, entendeu? Então faziam aquele hambúrguer com carinho. Era no Barra Shopping, tinha uns monitores com umas grelhas pegando fogo, parecia um inferno de hambúrguer. Mas o Burger King é isso, né? Ele assume que ele é o inferno. Venha pro inferno. Você quer vir pra cá? Vai. Ele fala aí, ele assume. É refrigerante Pumpets, maluco. Você bebe pra sempre. Aí, o Burger King trouxe esse conceito do... Que já vai ser proibido, porque nossos políticos têm muito tempo sobrando, ocioso. Sério? Vou eles proibir querem proibir o refil. De refrigerante? Vai ser proibido, porque brasileiro é foda. Brasileiro é foda. Tinha um aqui no CT Shopping, perto de casa aqui. E aí, cara, refil livre, né? Uhum. O cara me traz uma bacia e começa a encher refrigerante. Cara, não tem nenhum lugar falando que era pra encher no copo. E o cara começou a encher bacias de refrigerante. Ai, ai, ai, pois tem um maluco aí de internet que encheu um garrafão de 20 litros. De 20 litros, é, eu vi. Isso, é isso aí. Caraca, cara, pois é. Enfim, botou no naquele, sabe, no dispenser lá. Botou as vezes. Bebedouro de Coca-Cola 20 litros. Que pariu, cara. Que com merda. Uma merda, o gás ejetou em um segundo. Exato, né, pois é. Sem gás e quente. Lá em Brasília, quando abriram o primeiro Subway, era uma loja grandona, assim, era uma loja bem grande, e acho que inclusive ficava do lado do McDonald's grandão também. Eu acho que era um dos primeiros do Brasil, sei lá, e o layout da loja deve ter vindo importado, deve ter vindo de algum manual da franquia americana. E o negócio de refrigerante fica no meio do salão, né, porque nos Estados Unidos era refil, então fica no meio do salão pra poder ir lá e buscar quantas vezes quiser. Só que em Brasília, na inauguração do Subway, não tinha essa parada de refil. Uhum. Então o cara te dava o copo e falava assim, ó, você pega lá o seu refrigerante, mas você pega uma vez só, não vai ficar indo lá. E aí, óbvio que todo mundo ficava indo lá. Uhum. E aí passou a ter o bedel da máquina de refrigerante. Como assim? Então tinha um funcionário que ficava ali só guardando a máquina de refrigerante. Puta. E ele fazia um risquinho no seu copo. Eita, o Brasil é o país anti-self-service e anti-automação. O Brasil é o único país que bota catraca automática em shopping e cada catraca tem um cara pra pegar o bilhete da sua mão e botar na máquina. E aproveita até o limite. E eu vou falar, tem um podrão, né? Eu posso falar do podrão, que é outro junk food, que é o cachorro quente. Eu gosto, né? Adoro. Que tem todas... Eu adoro também. Eu sempre como, era a comida oficial da volta dos shows que eu ia. E aí aqui você tem o cachorro quente self-service. Sério? E o cachorro quente, no Rio tem, né? Self-service. Não sabia. Você corta o pão e abre o pão, né? Certo. Aqui, o pão, ele vira uma chapa de tanta coisa que o cara coloca dentro do cachorro quente. Vira um prato. Ele vira um prato de pão. Ou de comida em cima. É isso. E o pessoal vai à forra. Mas eu gosto, é bom. Tem parece bom. Eu gosto de qualquer podrão. Tipo, sim, também. Sendo a cidade, 3 horas da tarde, aquela coxinha que já tá lá há um tempo. Caraca, cara. Agora eu vou. Que coragem. Eu vou feliz. Teve uma vez, cara, coitada portuguesa. A portuguesa me atura demais também. Estava no centro, aí a gente passou em frente a um boteco. Aí eu vi um salgado que eu mais gosto. É aquele que é o salsicha coberta. Sabe qual é? Salsicha panada, salsicha enrolada, não sei qual é o nome. Muito bom. Roladinho de salsicha, maravilhoso. Roladinho de salsicha. Cada lugar tem um nome diferente. É o meu salgado preferido. Meu também. Aí eu identifiquei, tava andando pela rua. Porque hoje em dia tem uns que são sabotados, assim. Que você olha, você fala, ai, roladinho de salsicha. Aí quando você chega, é de queijo. Por que eles estão fazendo isso? Já existe a bolinha de queijo. Pra que fazer um roladinho de queijo? Não, sem contar que um roladinho de queijo, o queijo ele gruda no pão, ele se embrenha na massa e você não, é como se ele não tivesse nada. É, não. Mas aí tava lá, o roladinho de salsicha. Eu não tô falando do doguinho, que é tipo um joelho com salsicha. Tô falando de uma parada frita. Joelho com salsicha? Existe, é o doguinho. Que é fechado, né? É uma massa de joelho. Isso. Que com em vez de ter presunto e queijo, tem salsicha. É isso aí. É que joelho também não é uma parada carioca, né? O Guga não reconhece como joelho. Será que é o joelho? Hein, Guga? Agora ficou claro pra mim que não é verdadeiramente joelho. O que é o joelho? É um salgado de ah, de cara, queijo. Internet. Google, motherfucker. Aí eu identifiquei a porra da salsicha enrolada lá, da salsicha coberta no boteco. Eu falei, ih, caraca, olha aqui. Eu vou comer, não, eu tô com fome aqui, vou comer uma parada aqui. Ela, pelo amor de Deus, esse boteco? Eu falei, nah, cara, tá de boa, pelo amor de Deus. O negócio é frito, o que você acha que vai acontecer? O negócio é frito. Assim. É, cara, o negócio entra no óleo. Então, você sabe que na Idade Média eles pegavam o óleo e jogavam pra matar pessoas? Se eles estão jogando o alimento dentro do óleo, eles estão matando tudo que está naquele alimento. Inclusive a salsicha, caso ela estivesse viva antes. Exato, e queima o jornal da salsicha, não fica nada. Inclusive a sua saúde. Inclusive, só que aos poucos, né? É tipo... Isso. Eu entrei no negócio, pedi lá o joelho, aí veio aquela Coca-Cola de garrafa, já achei profissional. Uhum. Aquela que o casco já tá áspero na volta. Opa, que sabe? Que... Sim. Sabe qual é? Uhum. Que, na verdade, é um aperfeiçoamento, que tem um grip, né? Sim. Uhum. É mais difícil aquele casco velho escorregar, porque ele tá aderente. E é sinal que aquela garrafa ali tem caráter. Tem história. Tem caráter e tem história. Que a garrafa que já foi e voltou. Muito foi e voltou várias vezes. Aí eu tô lá comendo minha salsicha lá. 3 horas da tarde, um monte de bêbados lá, eu, a portuguesa, pensando onde amarrei meu burro. E chega uma senhora completamente mijada e... Nossa. E se para do lado da gente, cara. Do lado da gente. A portuguesa, eu não acredito. Você está de sacanagem. Essa mulher está toda mijada. Mas ela estava mijada de feder. Meu Deus. E eu falei, não, peraí, eu tô terminando aqui. Já vamos, não sei o que lá. Ela saiu pra rua putaça. Eu tive que abandonar a alimentação. Ah, você... Nossa. Pô, mas você não podia ter levado? Então, ficou um impossible situation ali, sabe? André, deu um pitico da mulher da vida. Ficou putaço. Por que você se parou num boteco de merda pra comer uma comida de merda? A comida tava boa, não tava merda, não. Falando de podrão, aqui não sei porquê, mas não sobrevive os podrões. Ah, mas nos Estados Unidos eu acho que não, né, não vinga, não. Porque aqui tinha, aqui em Orlando tinha um, tipo um food truck brasileiro, mas tipo 2x2, era tipo um trailerzinho, tipo hambúrguer brasileiro. O pessoal adorava, muito bem falado nos grupos de Facebook da região, e a gente adorava ir comer lá, de repente fomos uma vez, sumiu. Fomos, porque tinha só no final de semana que ele funcionava, e depois outra semana nada. Aí fomos atrás de matéria, infestação de baratas, por exemplo. Mas era tipo podrão, sabe aquele podrão brasileiro, sabe? Esse era brasileiro mesmo, que traz a barata, traz tudo. Mas quando o podrão fecha por falta de saneamento básico, você sabe que aquilo ia acontecer, né? Assim, quando o lugar fecha de verdade por falta de higiene, é que eles acharam um cadáver dentro do lugar. Isso é sacanagem. É. Porque, olha só, eu já trabalhei em lugar que tinha... É o motel, né? Tu não sabe? Ele tinha comida, tinha cozinha. Uhum. E eu, o motel que eu trabalhava já foi atuado algumas vezes pela vigilância sanitária. Mas eles... Assim, mas não foi nada grave. Não tinha um cadáver, né? Que eu digo. Sim. Não humano, pelo menos. Não humano. Mas quando o cara da vigilância sanitária chega lá, ele não fecha o lugar. A não ser que ele encontre, sei lá, 20 quilos de carne podre, né? Sim. Aí ele atua e fecha, joga água sanitária na carne e tal, faz o show-off lá. Quando você tem alguns problemas menores, sabe? Até barata ele, mesmo. Peraí. Ele joga água sanitária na carne? É, pra, tipo... Inutilizar a carne. Com certeza você não vai usar. O que não vai inutilizar pra muitos restaurantes, eu vou deixar bem claro. Ele só deu uma limpada. Por exemplo, barata não é motivo de interdição. E isso. É só advertência e o cara dá uma advertência em 30 dias. Não sei se é 30 ou 9, mas acho que é prorrogável. E aí, 30 dias depois, eles voltam pra ver se tá tudo certo. Cara, eu, no Rio Sul, eu fui uma vez uma comida quilo. E era tão natural, cara. Porque os caras estavam servindo aquela churrasquinho. É um self-service que até fechou lá. Era na praça de alimentação. A gente tá assim, com um prato na mão. De repente, vem uma senhora baratinha. Andando em cima do balcão. Yeah. O churrasqueiro, ele tava com a espátula. Ah, não! Ele olhou, tipo assim, velha amiga, sabe? Ah, não sei de novo. Ele pegou com um cabo e assim... Pum. Matou, espalhou, jogou pro lado, terça-feira. Com a espátula, com a espátula. É, com a espátula. Aí sim, a mulher que tava na minha frente, ela largou o prato reto no chãozinho. Nunca mais! Aí foi embora. Caraca. Mas assim, se você tiver nojo de barata, não entre em cozinha de restaurante. Não, é impossível não ter barata. É impossível, eu digo pra vocês. É impossível. A não ser que o restaurante seja numa cobertura de um prédio de 40 andares, é impossível não ter barata, cara. Que é muito difícil, porque... Tem aquela barata grande, se chama barata grande, aquela que tá tamanho de uma mão, aí fodeu. Aí tem cadáver no freezer. Que boa. Mas é, exato, né? Que traz os pedidos, né? Canteirinha, pois não, senhor? Mas aquela barata pequenininha, ela é imortal, cara. É pequenininha sinistra. Rapidinho, só vocês falando de coisa nojenta, falaram de óleo, eu tô lembrando de uma coisa aqui. Tá no inferno já. É, eu lembro, eu e Lívia, minha esposa, na época que a gente namorado, em Copacabana abriu um rodízio de salgadinho. Que no Rio tem rodízio de tudo. Rodízio de pizza, rodízio de gente, rodízio de tudo. E aí rodízio de salgadinho. Caraca, deve ser muito legal. Né? A gente aqui, Jacarapaguá não tem essas coisas modernas. Pô, vamos pra lá. Cara, ficamos muito tempo pra ir pra lá, nunca fomos. Aí finalmente a gente marcou um final de semana. Não, vamos lá em Copacabana. Vamos no rodízio de salgadinho. Olha que legal. Ela adora salgadinho também. A gente se arrumou. Foi do cara, quando a gente chega e começa a comer, deu um novo nome pro local. Ele é um rodízio de fim de festa. É só salgadinho murcho. Caralho, no momento que você botou na boca, tu sente assim, caraca, talvez não seja uma boa ideia um local de rodízio de salgadinho. Porque o salgadinho é legal que você morde e tem aquele croque, né? Isso. E aí depois você alcança a massa e aí por fim o recheio e aí essa distância demora muito de lugar pra lugar, né? Sim, né? O melhor salgadinho continua sendo aqui o da esquina, da Gaveta Filmes. Eu dei isso aqui de madrugada, tô editando o programa de vocês, tô comendo salgadinho. Olha aí. O que você pede lá? Ah, eu peço um tudo, assim, vem todos os salgadinhos, um pouquinho de cada. Sortido. É, me dá um sortido, só tira a coxinha que é só massa. Tem um lugar em São Paulo que é o lugar que distribui esses salgadinhos pra todas as cantinas de escola, pros lugares que vendem esse tipo de salgadinho. 2017 tem salgadinho nas escolas? Impressionante. Tem, porra, se tem. E é o melhor lugar pra você comer, inclusive. Chupa essa, Jamie Oliver. Tem um lugar lá em São Paulo, lá em Itaim, que distribui pra vários desses lugares. Então a gente faz uma matriz, entendeu? Tipo a nave mãe. E você pode chegar lá no meio da madrugada, porque eles abrem de madrugada, né? Eles abrem, sei lá, 3 da manhã pra poder distribuir pra todos os lugares e tal. E você pode chegar lá, é uma cozinha industrial, não é um restaurante, mas você pode entrar lá e comprar um salgadinho se você quiser. E você come ele fresquinho, você come ele saído da fábrica. E a galera vai lá depois da balada, porque quando abre muito cedo, é a hora que a galera tá voltando. Quando eu morei em São Lourenço, o São Lourenço foi uma miséria. Mas a parada que era boa em São Lourenço era salgadinho, maluco. Do chinês? Tinha o chinês. Sempre tem um chinês. A gente tinha até uma música pro Junk Food de Curitiba São Lourenço. Agora esqueci como é. O chinês. Ah, não lembro o resto. Vou tentar lembrar a música. Porque São Lourenço tinha seus... Não tinha McDonald's, então ele tinha suas versões das coisas, né? Certo. Então tinha os chinês, que eram realmente chineses, que não falavam português. Olha aí. São Lourenço era uma cidade sugênero. São Lourenço tinha um assassino inglês. Um assassino inglês? Não lembro desse cara, um inglês. Tinha uma tatuagem de pantera no pescoço. Ele pagava tudo em dinheiro e ele não falava em português. Só falava inglês. Como é que era? Era um foragido. Um cara desse, estava escondido no meio de Minas Gerais. É verdade, mas ele era coisa de algum nome. O assassino inglês? Eu não sei, cara. Pantera negra. Pantera de Gales. Eu não sei qual era o nome do cara. Sabe? Ele era sinistro, corte militar, aquele corte do Zé Curubu, sabe? Retinho assim em cima. Branco, olho azul. Cara, bem cara de inglês mesmo assim. Nossa, que assassino. Cara, muito pinta de assassino. O cara fez muita merda, sabe? Ele tinha cara de assassino ou ele era um assassino? Então, eu nunca perguntei, oi, tudo bom? Você é um assassino? Porque eu não estaria aqui pra contar essa história. Mas eu acho esquisito um cara, um inglês, ficar foragido no meio de São Lourenço sem falar uma palavra de português. O cara fez muita merda, matou muita gente no leste europeu, se comprometeu, teve que fugir, se escondeu. Aí. É verdade. Se você pensar bem, faz todo sentido, que é um ótimo lugar pra você se esconder. Exato. Sim. E aí tem aquela história que a Inglaterra e o Brasil não tem pacto de extradição. É, É, a Ronald Biggs. Então, é o melhor lugar, cara. E aí você tá no Brasil, pra onde você vai? Pra um lugar onde ninguém mais vai. Você é pra São Lourenço? Tirando esse desvio maluco que a gente fez, o junk food de São Lourenço, ele era realmente bom. Tinha o chinês, que tinha salgados variados e eram bons pra caralho. O pastel era excelente, afinal de contas eles eram chineses, tem que seguir os estereótipos. Mas no mercado, no carrossel da praça, tinha a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. Eu ia direto lá pra comer a coxinha. Você tem certeza que era melhor? Sim, assim... era muito boa. Mas por que que ela era? Você não gosta de catupiry, ela não tinha catupiry. Não. Era só de frango. Tinha duas opções, né? Você escolhia. Não, então você comia só de frango. Eu comia só de frango. Era excelente. A casquinha, massa no nível certo, chegava no frango molhadinho. Puta que pariu, mas não era encharcado. Uhum. Nossa, era muito bom aquela coxinha. Nossa, dá até água na boca. Coxinha é um negócio, né? Que pra gente... secar a água na boca é só lembrar do banana ouro, que não é seca na hora. Que é banana ouro? O banana ouro era um restaurante maldito que tinha almoçado. Era um self-service asqueroso. Ele era um antigo Mickey's. Pra quem frequentava São Lourenço, ele era um antigo Mickey's. Caraca, o Mickey's. Mickey's sem problema de copyright. É, e aí ele virou, depois ele faliu, o Mickey faliu. Uh-huh. E aí virou... Talvez o inglês se chamasse Mickey. Não, não era do inglês, era do dono do Hotel Primus, o Mickey. Só que ele bebeu o hotel inteiro, aí se endividou, né? Aí... Cara, o Banana Ouro era tão asqueroso que quando você sai do restaurante e ia pro estacionamento na parte de trás, tinha um buraco que era o exaustor, né? A coifa da cozinha. Sim. E escorria gordura líquida da parada. Líquida, exato. Sentia uma mancha negra. Sabe? Que descia até o chão e ia, sei lá, pro córrego. Ouvinte moradores de São Lourenço, esse é o desafio da semana de vocês. Vá no Banana Ouro bater uma foto do... Mas é a parte de trás, né? É. Não, mas peraí. O Banana Ouro é o da comida na centrífuga? É isso aí. Eu levei aí pra minha sogra. Tem que fazer o Nerdcast Stories disso. Então tá, então se você for ao Banana... Se esse é o desafio, se você for ao Banana Ouro, não esqueça de voltar com a comida rodando. Não, isso vai fazer em qualquer restaurante aquilo do mundo. E manda foto. Manda foto como ficou. Manda foto pra sua sogra, né? Eu vejo você falando, tipo, McDonald's, Burger King. Aqui eu acho que eles ficam meio que ultrapassados já um pouco, porque tem tanta variedade, dá pra tu te matar em vários outros restaurantes. É verdade, é verdade. Por exemplo, ó, e normalmente as redes trash daí vêm gourmezinha pro Brasil. O Wendy's veio aí gourmezinho. Agora, outro dia eu vi um vídeo de uma americana chocada com o Taco Bell que abriu em São Paulo e as pessoas fazendo filas gigantescas para experimentar o Taco Bell. E ela falando, it's fucking Taco Bell! Meu! A gente tá indo longe mesmo nessa história de fechar a porta, hein? Não, comercial desesperado. Existe uma mania aqui nos Estados Unidos de ver qual o produto dura mais tempo largado num prato por anos. Uh-huh. Todas as redes de fast food, né? É, do McDonald's dura 10 anos. Eu fiz o do McDonald's versus Burger King e deixei 6 meses num quarto parado. Você deixou? Eu fiquei em live. Em live. E rodando direto, 24 horas por dia. Apontando uma câmera pra cada um. Mas da tua casa? Na minha casa. A senhora troca ia me matar por causa do fedor depois de um tempo. Tá lá ainda ou não? Não, eu fiquei 6 meses. Isso foi lá em 2012, lá no início. Não, a casa foi destruída já. Ele queria ver um ser saindo dali de dentro. Ambos modificaram, tipo, viraram pedra. Nenhum estragou. Não, ele estragou, cara, ele virou pedra, cara. Ele só não ficou deformado. Ele só não deformou, mas estragar, estragou. Esses restaurantes, eles estragam 10 minutos depois que eles saíram da loja. Porque, vocês sabem, a loja, eles fazem uma magia, tipo um ritual voodoo. Exato. E é o que mantém aquela comida ok. Exato, saiu. Saiu, ela começa a empedrar. É tipo o corpo fechado, que nem um fungo gosta daquela porra. Viu o Gaveta falar de uma coxinha murcha, por exemplo, ali? Isso é bom sinal, que não tem conservante, que tá estragando rapidinho. Sim. Não, era só uma quantidade de óleo abusiva, era só isso. Mas e aí? Não, a gente tirou por causa do cheiro, porque tinha um cheiro muito forte, porque a gente queria, a ideia era ficar um ano. Mas a gente deixou 6 meses e tirou, mostrou em vídeo e tal. Mas elas petrificaram só petrificaram. É um pão de pedra, um hambúrguer de pedra, mas um mesmo de pedra. Você botou numa redoma. Errado você juntar vários e depois fazer uma casa. Caraca, já pensou? A ideia era imitar um gringo aí que fez. Teve um gringo que fez 10 anos de batata frita e que ficou famoso. Nossa! No filme Super Size Me, ele faz, né? Ele põe lá os vários sanduíches, mas todos eles apodrecem, cara. Vira um negócio nojento. A batata frita, sabe, não. Você sabe que esse filme, ele falhou miseravelmente comigo, né? Eu acho que é com a maioria das pessoas, né? Eu acho que sim. Por quê? Porque a intenção do filme é eu sair com vontade de comer um hambúrguer na hora que eu acabei de ver o filme. Eu também, cara. Minha única lembrança é aquele cara que fala que ele come no McDonald's todos os dias e eu penso, puta, que inveja desse esse cara. Não é inveja. Esse cara vira um objetivo. Ah, se esse cara pode, eu também posso. Exato. Não estou comendo o suficiente, por isso que o meu organismo não está acostumado. O cara, ele não entendeu, ele não, olha só, faz mal. Ele não entendeu que a gente já sabe disso. A gente já assumiu esse risco há muito tempo, meu querido. A gente está comendo o que a gente gosta mesmo. No fim, esse Nerdcast está todo mundo preocupado com o comercial e foi positivo para todas as vacas. Eu falei desde o começo, só vim aqui para falar bem. Deixa eu falar mal de uma coisa, então. Já que vocês estavam falando aí de Estados Unidos, eu fui há um tempo atrás para Orlando, uh-huh. Parque da Disney. Sim. Cara, não tem escapatória lá dentro, não, cara. É muito ruim. É muito ruim. Não, não tem nenhum prato saudável lá dentro. Não, turkey leg, caralho. Não, turkey leg é saudável. Tem como escapar, mas é muito caro. Turkey leg. O problema é que você tem que reservar um... Até a turkey leg é meio junk food ali. É cheio de injetado, um monte de coisa. É injetado, é só salmoura. Então, eu li que esse bicho não existe. Anabolizado. Não existe? Esse bicho do turkey leg. E ok, então. Eu não sei, cara. É só leg. Só as pernas. As pernas com canal de alimentação. Quando tu compra essa turkey leg no mercado, ela tem aquela frasezinha famosa, sabe? Contém carne de turkey. Já é mau sinal, né? Não, é um bom sinal. É isso que você quer dela. Não, mas não quer dizer que é 100%. Carlinhos, se tivesse outra coisa, tá escrito também. Contém não, carne de, sei lá, coelho. Deve ter 30 mil itens ali atrás. Deve ter um chew ali, tipo, também. This is not turkey. Vem na caixa, né? Que nem a manteiga. This is not butter. Existe, isso é verdade. This is not butter. I can't believe it's not butter. Na verdade. É uma margarina. É uma margarina que eles têm a fonte em, sei lá, em 10. Dizem que não é. Aí o butter com 42 de fonte, assim. Enganar que achando que é uma manteiga. Não é isso. Eu não admito ser falista dessa maravilhosa margarina. I can't believe it's not butter. Porque parece tanto manteiga que você não consegue acreditar que aquilo ali veio de uma planta. Então, você sabe que isso é um infarto do miocárdio. Nada. Num pote de plástico. Isso vai mudar, cara. Daqui a pouco muda, né? É, tinha uma margarina saudável, agora tá na época que não é. Daqui a pouco volta a ser, cara. Ó, eu tô com a imagem na minha frente. I can't believe it's not. Bem pequenininho. Não é bem gigante. Butter. Não é pra enganar o pessoal, sabe? Pra achar que é butter. Pra achar que é manteiga. Ó, o que diz aqui é que acho que o turkey leg, na verdade, é perna de emo. O que, que é emo? É emo, aquele triste com o cabelo na cara. É um avestruz. Adolescente depressivo? Foi isso que aconteceu com os emos? Eles matam todos eles na Disney, pra ser. Caralho, eles tá comendo pernas do adolescente de pré. Ah, me dá dois. Eles usam a franjinha pra fazer os pelos do Mickey, né? É por isso que o NX Zero sumiu. Caralho. Emo é tipo um avestruz pequeno. É isso. Nossa. Menor. Ah, ok pra mim. Não, comi, mas na verdade a comida lá, eu não gostei. Você vai comer um sanduíche, alguma coisa. Se você tentar pedir um prato, é pior. Acredito no que eu tô te falando. Vai no hambúrguer. Ele é menos pior. Aquele hambúrguer, ele parece que ele tá fazendo um alongamento, né? O pão tá de um lado, o pão de baixo tá do outro lado, assim. Ele é quase uma massa reta. Posso dar uma dica lá? Esquece a turkey leg, que ela é tipo o Nutella, que todo mundo vai e quer comer. Tem um tal de joelho de porco que só tem no tal de Gaston, um restaurante lá. Joelho de porco. Ah, mas esse joelho é joelho mesmo, não é uma massa. É bem melhor que a turkey leg. Tem na Alemanha também, na época. Oh, o Jovem Nerd me deu a dica aí na terra do Harry Potter lá, com o aqui dentro, né? Tu falou que era boa. É gostosa, boa. Ali é legal. Ali não é trash. Mas o problema da comida, essa comida de parque, é que ela já é ruim. A comida, né? Ela já é ruim naturalmente. E o tempero dos Estados Unidos, o tempero standard, é uma merda. É só pimenta, muito ruim. É isso aí. Eles não sabem temperar quando é assim uma comida mais standard. A minha família, a gente tirava uma foto triste em toda a alimentação dentro do parque. A gente tem várias fotos assim. Todo mundo com a cara meio tristinho, assim, sabe? É isso. Quando você foi lá, Gaveta, nos Estados Unidos, você comeu no Popeyes? Nossa! O Popeyes é gostoso. Nossa, Guga! Pelo amor de Deus! O Guga testou o de hiena, cara. Puta merda. Eu comi no local que todo mundo fala que é uma bosta. E o melhor sanduíche que eu comi dos Estados Unidos, em Orlando, foi no IHOP. Nossa! Pô, IHOP é delicioso, cara. Você vai falar no IHOP? Não, sério, cara. Não, Guga, deixa eu fazer um teste. É panqueca, cara. Guga, eu comi cocô. Fala agora que é bom. Não vou falar. Não, mas olha só. Sabe aquele dia que o cozinheiro, ele devia dia tá num dia muito feliz. O cara preparou o sanduíche. Eu fui lá de noite, o cara fez o sanduíche. American Cheese, ele fez um negócio maluco lá e foi muito bom. Mas assim, foi só naquele dia. Depois eu voltei o outro dia pra comer lá e tava uma bosta. Não, a Hop é terrível, cara. É terrível. Mas o Popeyes, você já comeu no Popeyes, Carlinhos? É uma versão melhorada do KFC. Melhorada? Melhorada? Porra! Caralho, cara. Tem mais opções. Esse programa tá muito louco. O Google, ele deve ter uma lista de marcas de fast food que ele tá arriscando do ladinho. Eu falei, eu abri aqui no começo do, sem maiores redes de fast food e arrisquei todas, porque... Olha só, o Popeyes pra mim tem uma história, porque quando eu fui a primeira vez na Disney com meus pais, jovem Azaghal e tal, ainda ingênuo, acreditava que o mundo tinha jeito. A gente foi um dia comer no Popeyes, que era perto do hotel que a gente tava. A gente foi andando a pé e tal, chegamos no restaurante. E aí, meu pai pediu... Meu pai não fala inglês, né? Então, tudo que ele pedia acabava se tornando num exagero absurdo, sabe? Que a mulher perguntava... Meu pai tava com a cabeça do Brasil, na época, né? E toda vez que a mulher perguntava pequeno, médio ou grande, meu pai fala grande. É claro que é. E o grande no Brasil, naquela época, era 300ml. Uhum. O grande nos Estados Unidos é um litro. Exato. Então, meu pai foi lá pedir 4 baldes de frango... A mulher pequena, média ou grande? Pff, grande, minha filha. Tá pensando o quê? Pô, nossa, balde de obra. Caralho. Mas eu lembro que foi um momento feliz, então eu associei que a comida era boa. A gente não conseguiu comer tudo, era impossível. E tinha um amigo nosso que ficava olhando, um amigo da excursão, né? Ficava olhando porque ele ficou muito impressionado com a quantidade de comida que a gente pediu, a quantidade absurda de comida. Então meu pai tava sem graça de sair no restaurante e jogar a comida fora na frente do cara. Aí a gente foi andando, carregando um balde, suando gordura, até o hotel, até o cara não ver mais a gente pra poder se desfazer daquela comida maravilhosa. Aí eu sempre tive na memória que o Popeyes era foda. Ai, meu Deus. Aí quando a gente foi, em 2010, eu fiquei botando aquela pilha. Falei, a gente tem que ir no Popeyes, tem que ir no Popeyes, o Popeyes é foda, frango frito do Popeyes, no tempero da Louisiana, vamos no Popeyes, vamos no Popeyes. Caralho, maluco, é uma merda. Sempre ser... Cara, o KFC é gourmet perto do Popeyes, cara. É sim, cara. O purê de batata parece massa corrida de passar em parede. De repente é. É. A gente não vai fazer uma casa com hambúrguer do Carlinhos? A gente já usa o purê de batata. Olha só, quero perguntar para a de Orlando, já que a gente tá falando de Orlando aí, Carlinhos é conhecedor de Orlando, vai todos os restaurantes brasileiros de Orlando? Camilas. Primeiro, exatamente. Todo blogueiro brasileiro que vai pra Orlando, e agora é uma febre, toda semana tem um. Ele bate... Pera, vai chegar minha vez de fechar a porta agora? Caralho. Onde correu? Cara, não faça isso com ele. Onde que põe dinheiro na internet aí? Eu nunca comi lá, já adianto. Então, olha aí. O cara foi esperto. Foi uma viagem. Porque todo blogueiro vai lá e bate uma foto na porta do Camilas. É. E fala, obrigado, Camilas, pelo feijão com arroz, eu disse. Né? Aquele negócio, o brasileiro não consegue ficar sem feijão com arroz. Brasileiro. Eu não consigo entender isso, a pessoa não conseguir ficar uma semana sem feijão com arroz. Pô, dá pra ficar. Exatamente. Eu consigo ficar uma vida sem feijão com arroz, sem sacanagem. A gente tá assim, não vamos comer comida brasileira. Aí chegou num dia lá, assim, vamos lá no, comer na churrascaria. Não, mas eu não queria comer feijão com arroz, eu queria comer carne. Eu vou te falar que feijão com arroz faz uma falta, cara. Faz. Depois que porque quando a gente vai na churrascaria, a primeira coisa que eu como é feijão com arroz. R$70 pra comer feijão com arroz. Pra mim fez falta um prato normal que não seja um hambúrguer fazendo alongamento. E no meu caso, eu ainda tinha a minha filha de 4 anos e criança, super chatinha pra comer, só come aquelas coisinhas pouco, então o Camilas me salvou, cara. A gente foi no Camilas. Mas é overpriced, vai? Muito. Ah, sim. É $40 no feijão com arroz. É. Eles trazem o negócio como se fosse, meu Deus, olha o que ela tá trazendo. Guaraná Antártica, sabe? Traz um chá, tira aquele negócio de vidro de cima e tudo, sabe? Qualquer Publix aí tem Guaraná Antártica, rapaz. Tem, acha fácil aqui em qualquer melhor. Até feijão com arroz, acha fácil. É porque o turista não vai no mercado, é difícil, né? Quando ele vai no MPM. Né? Mas é engraçado, porque quando eu fui a primeira vez na Disney, aquela mesma história do... A gente ficou aquelas excursões padrão, né? 2 semanas, né? 14 dias. Na época, era década de 80, a excursão não ficava só em Orlando, ela ia pra Miami, era muito normal, né? Porque Miami é onde tinha as lojas. Era de lei. Orlando era uma roça que só tinha os parques e pântanos. E aí as lojas brasileiras, né, Victor's e outras, ficavam todas em Miami. Então você pegava o seu voo em Miami e ia de carro, né, de ônibus, que seja, pra essa cidade e comia lá. E aí fazia as compras lá. Os eletrônicos, comprava micro-ondas. Victor's. Comprava. Comprava micro-ondas. Videocassete. Comprava micro-ondas, cara. Não tinha micro-ondas no Brasil. Microsystem. Secretária eletrônica. Nossa. Secretária eletrônica. É. Não tem aquela lenda que tu fala que a seleção do Tetra, né, que ganhou a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, teve nego trazendo máquina de lavar? Sim, geladeira, trouxe. Tem máquina de lavar, geladeira, teve. Geladeira do Branco, queria uma... Que deu merda da... Geladeira do Branco. Porra, o Branco herói da Copa, nego queria tomar a geladeira dele. Sacanagem, pô. Deixa o cara... Não, mas é porque não queria tomar geladeira, eles queriam taxar. Aí os caras, não, libera aí. Todo mundo do povo. Não ganhar o Tetra, porra. Deixa o cara. Acabou de ganhar o Tetra, deixa o cara entrar com a geladeira. Porra, né? Ah, caralho. Tetra teve muito mais valor que o Penta. Quantos anos que a gente não tinha um título? 24. Porra, tá brincando. Mas aí eu sei que a gente foi lá andando em Miami, eu achava foda, que eu tava achando que eu tava no Miami Vice. A música, sabe aquela musiquinha do Miami Vice? Tocava o tempo inteiro na minha cabeça, todos os lugares que a gente... Tu tava com o blazer aberto? Eu era muito infante pra ter um blazer com a manga dobrada e aberto. Isso. A gente pode consertar isso, David, próxima vez que você vier aí. Vamos fazer? Vamos fazer. A gente vamos vai sair Miami Vice, Miami. Um blazer de linho. Uh-huh. De linho branco, que eu vou me amarrotar. Mas aí eu quero uma lancha com jacaré, providencia. E um sapato que é feito de palha, sabe? De vime. Sei, sem meia, né? Não pode usar meia. A gente vai sair assim, Miami. Você é o Philip Michael Thomas. Aí, a gente entrou numa loja, não lembro o nome dela, ela tinha 4 andares, né, vendia de tudo, tênis, comprou tênis, foi uma festa. E aí no último andar tinha um restaurante, na verdade era um balcão que servia comida brasileira. Servia comida brasileira, servia feijão com arroz, é isso que é comida brasileira, no final das contas. E tinha gente da excursão, quando descobriu isso, enlouqueceu. Saiu correndo pelas escadas rolantes, uma Nossa. Loucura, fila, loucura, nego brincando pelo lugar do balcão. Ai, eu quero feijão com arroz. Porra, tu tá voltando pra casa já? É, tipo, faltava 2 dias de volta ao Brasil. E aí, quando eu lembro de uma garota, eu lembro perfeitamente, a mulher botou lá o feijão com arroz, bife, batata frita na frente da mulher, da garota, e a garota começou a chorar de emoção. Ai, meu Deus, que saudade. Porra, eu saudade, eu tô de Miami, que eu tô indo embora já, é disso que eu tô com saudade. Eu tô com saudade de feijão, cara. É tipo aquela pessoa que entra no Big Brother e sai na primeira semana. Ah, mãe, pai, eu tava com tanta saudade. Na semana! É isso mesmo. Porra. Eu nunca entendi essa parada brasileira. Ai, pelo amor de Deus, feijão com arroz. Os blogueiros que estão no Camilas, eles estão fazendo o job deles. E eles estão mentindo, falando que estão adorando feijão com arroz de Camilas. Mas tem alguma comida que tu não é muito chegado, que tu não goste muito? Sei lá, culinária indiana, marroquina. Que eu não gosto. E aí tu vai passar 15 dias, sei lá, na Índia. E aí tu tá comendo só comida indiana, só comida indiana, só comida Olha indiana. Aí. Mas a gente não tá na Índia, a gente tá nos Estados Unidos, cara. Você pode ir no McDonald's. Mas tem gente que não gosta da comida daqui em geral, até de fast food. Ah, eu entendo, eu aprendi a entender. Mas, aconteceu comigo. Eu tava tão enjoado da mesma comida lá de parque. Tu trash, chorou, Gabi? Tá no Camila? Eu chorei um pouco. Chorei óleo, né? Gaveta estacionando Camilas, driblou o Garrincha que tem ali no estacionamento gigante. Isso. Eu cortei cabelo ali, cara. Pra se sentir em casa, né? Cortei o cabelo. Baixa a máquina 1! Dá um feijão com arroz aí. Pô, pegou a Playboy da Isadora Ribeiro. Porra. Isadora Ribeiro. Uma nova, pelo menos. Carina Bach, sei lá. Mas enfim, eu fui porque eu tava sentindo falta de um prato de comida, mesmo que não seja arroz e feijão, comer macarrão, sei lá, mas alguma coisa... Porque o tempero é diferente. Até de um macarrão é diferente o tempero. É, exato. Era tudo pimenta, tudo não sei o que lá. Eu não aguento. É, a parada é a pimenta. É, realmente, eu concordo com você que é cansativo. A pimenta... Como eu não sou lá um profundo conhecedor da língua inglesa, apesar de saber, eu entendo muito bem, eu não sei porque na viagem inteira eu confundi pimenta falando pepper. É, pepper é pimenta. E pepper... Não, falei, pepper é pimenta. Não, como é que é pimentão? Bell pepper. É, o bell pepper. Não é. Sei, cara. Eu falava pepper e o cara tirava o pimentão. O cara, sim. Aí, não é possível, cara. E a parada ia pegando fogo, filha da puta. Era só tirar o pimentão da comida. Você tá maluco, cara? Eu ficava falando de hot, alguma coisa assim, aí o cara entendia. Quando você quer perguntar se é a comida apimentada, você não pergunta se a comida tem a lot of pepper. Você pergunta se é spicy. Spicy. Mas se você pedir comida sem pimenta nos Estados Unidos, acabou. Você não come nada. Você pode comprar qualquer coisa. O cara vinha feliz. Não, não pepper. Não, não tem pimentão nessa merda. Tinha um dragão dentro do prato de comida. Pimentão não tem. A pimenta do reino é black pepper. É, mas ele tá acostumado, eles estão acostumados a ouvir spicy, não pepper, assim. É, do jeito que eu pedi, aparecia pimentão. Então eles sempre tiravam os pimentões da comida. E o pior é que eu gosto de pimentão. Nossa, aos Estados Unidos, se você pedir comida sem pimenta, é uma comida sem sabor. Comida astronauta. Depende, não. Tem Tudo tem pimenta. Tudo tem pimenta. É, eu sei. Você pede Coca-Cola, o cara bota pimenta. Até sobremesa tem pimenta. É tipo Outback. Outback é assim. Outback é totalmente assim. O pessoal que eu conheço que é estrangeiro, né? Que é Europa, coisa assim e tal, eles acham a comida brasileira muito salgada. Pra gente é normal. Eles acham muito salgado. Eles acham que a gente põe muito sal na comida. E se você pensar bem, embora eu acho que é melhor, é o jeito certo. Mas se você pensar bem, faz sentido. A gente põe mais sal do que o pessoal tá acostumado também. E menos pimenta. Menos pimenta, exato. Olha aí. A gente compensa. Ah, uma vez, eu trabalhava numa gravadora de heavy metal. Olha aí. E caraca, what? É verdade. Caraca, Guga, a gente se conhece há quantos anos? Nunca. A gente nunca veio essa história. Não, acho que eu já te contei essa história. Deixa eu contar que você vai, talvez... A gravadora de heavy metal, caraca. É porque agora você é um cachorro e não lembra de mais nada. Para, vai se foder. Segundo Dave. Você já ouviu essa história, Dave? Que ele trabalhou na gravadora de heavy metal? Esse Google. Miami Guga é muito diferente do Guga do Brasil. Tá vendo? Tô não contando essa história não, cara. Não, eu vim trabalhar no Brasil, não foi agora. Ah, conta aí. Foi em 2001 isso. Eu era assessor de imprensa da gravadora. Nossa. Alguma banda de sucesso que a gente conheça, assim? Não, você talvez. Você talvez conheça. É. Eu trabalhei pro Symphony X. Pro... Porra! Caraca! Sou muito fã! Pro Invitation. Ele conhece mesmo. O Symphony X é top 3 do meu coração. Caraca! É, essa gravadora que eu trabalhei, ela distribuía o Symphony X no Brasil. Ela era gravadora do Symphony X no Brasil. Inside Out, não era isso? Não, Inside Out é na Europa. Ela era licenciada no Brasil de distribuiu o Symphony X. E também o Pain of Salvation, tamanho de progressivo. Sim, eu gosto. É, Within Temptation, uma banda muito boa, com vocal feminino. Realmente só o Gaveta conhece. Sim, eu tô adorando. É. E aí, a gente trouxe uma banda da Noruega chamada Tristania. Você conhece? Não. Eu conheço uma porrada de banda da Noruega, mas essa não. Então, Tristania é uma banda de Gothic Metal. Symphonic Gothic Metal. Caraca. A banda tem 8 pessoas, é uma vocalista mulher, que ela canta de um jeito lírico, sabe? Uhum. E é uma boa banda, na verdade. E a gente trouxe eles pra um show no Brasil. E eu tava lá no entourage da banda, assim. A gente tava organizando a turnê da banda no Brasil. E tal. E aí, eram 8 caras na Noruega, mais umas namoradas, sabe? Mais uma galera, assim, sei lá, tinha uns 15 negros da Noruega. Uhum. E aí, na primeira noite, foi levar os caras uma churrascaria, né? Orgulho da terra, foi levar os caras pra comer uma churrascaria rodízio. Uhum. Os caras foram muito educados, disfarçaram muito bem, mas eles acharam uma merda. Sério, muito salgado. Até porque uma parte deles era vegetariana. Pô, mas você não perguntou antes? Ah, cara, não, ninguém perguntou, cara. Realmente, ninguém não... perguntava também, né? Hoje em dia, vegetariano, ele tá num local de assassinato em massa. Não, mas ele não, tem, mas tinha um buffet ali também. Vocês são vegetarianos, tem um lugar aqui que é... Ah, mas e aí? Não, mas, pô, mas tem uma mesa gigantesca de salada do tamanho de um navio. Não, não, não é... Esse é um exemplo muito bom, porque as churrascarias aqui de Orlando estão sempre vazias. É. E eu sei porque eu tô sempre nelas, então elas estão sempre vazias. Tem que ser brasileiro. Então, não curte. Exato, então. Aí a gente foi, levou os caras na churrascaria e tal. No dia seguinte, a gente foi no restaurante de frutos do mar. E eles foram até um pouco mais empolgados, assim, comida norueguesa tem muito fruto do mar, né? Mas eles acharam tudo uma merda também, discretamente. Eles foram educados. Como é que você sabe que eles acharam merda? Porque eles me falaram depois. Aí teve um momento que a gente tava lá, tava tendo uma tarde de autógrafo, uma coisa deles, assim, e tinha uma galera que tinha terminado de dar os autógrafos. Eles chegaram pra mim discretamente, assim, seringuinho, e falaram assim, Guga, tem McDonald's aqui? Aí eu falei, tem McDonald's aqui. Ele falou, você pode levar a gente lá? Porque, teoricamente, eu não podia, porque tinha uma agenda e tal. Uhum. Aí ele falou, a gente fala que vai fazer não sei o que e tal, a gente vai lá? Aí eu falei, pode, claro, vamos lá. A gente fala que vai dar um teco. Aí... Eu juntei... Marlite, né? Exato, né? Você fala, ó, a gente vai no McDonald's, cara, não, absurdo, agenda, caralho, caralho, eu vou dar uma cheirada ali, ah, beleza. Não, então, aí fui eu e eu tinha um Palio e foram 5 noruegueses dentro do Palio. É o nome de filme de arte, filme cult. E aí a gente chegou no McDonald's, e no caminho até o McDonald's, que era pertinho, assim, eles estavam assim, putz, agora a gente vai comer, vamos tirar a barriga da miséria e tal, que eles estavam, agora vai ter uma parada que a gente gosta. Uhum. Aí quando a gente chegou no McDonald's, a gente entrou, tava até meio vazio, assim, eles começaram a olhar o cardápio que tem assim na parede, né, em cima dos caixas. Uhum. Aí eles começaram a olhar, procurar, assim, aí eles viraram pra mim e falaram assim, não tem o Mac Svenska? Aí eu, não, cara, como é que é o Mac Svenska? Fala aí. Não, é um lance assim, tem peixe, tem batata. Caraca. Tem albatroz. Aí eu falei, não tem o Mac Svenska. Aí eles, ah, então não tem o Mac Suasca? Aí eu... Tudo os nomes, eu não lembro os nomes, né? Mas era tudo os nomes assim, em norueguês. Aí eu falei, não, cara, como é que é? Ah, o negócio tem peixe, batata, tudo tem peixe e batata. Aí eu falei, não, cara, ó, tem McFish aí. Ele, como é que é McFish? Ah, é um peixe empanado, tem uma maionesezinha. Ah, não, cara. E aí os caras comeram, eles até comeram, alguns deles comeram McFish, outros comeram McChicken, mas eles ficaram decepcionados, cara. Eles comeram, não era, tá ok, comeram batata frita e tal, não era bem isso que a gente queria. Mas é engraçado que o McDonald's realmente tem localização em vários países. Pois na Polônia tinha um prato, um hambúrguer específico, na Nova Zelândia também. Mas olha só, a gente ficou perdidaço na Polônia. Na França, é Royale e cheese. Isso. Vem cerveja. Eu nunca pedi, eu tenho um pouco de remorso de não ter feito isso. Porque você... Eu sei porque você não pediu. Por quê? Porque você tava em Paris e você achou que entrar no McDonald's era um crime. Mas eu comi no McDonald's uma vez. E eu não pedi Royal. Porra, aí tu tá de sacanagem. É porque era no drive-thru, eu sempre fico intimidado no drive-thru. Eu odeio drive-thru, cara, porque você tem que gritar pra pessoa te ouvir. É, quando é a máquina, quando é aquele, sabe, aquele TARS. TARS do drive-thru, sabe? Mano. Aquele monolito com a tela. Sim. E sai aquele áudio out of space lá de dentro, você não ouve nada. Exato. Nossa, pra mim é isso. Eu já não escuto bem. Aí isso pra mim é o impossible situation. Nossa, o cara fala, vão. Aí você, Big Mac. Royal Big Mac. Você fica falando isso. É um grito contido, né? É. Exatamente assim. Exatamente. Nada, esse, inclusive, é um dos motivos que eu não gosto do Burger King, cara. Que tem essa porra desse TARS de autoatendimento ali, que é uma merda, cara. Ah, pra mim, você achava que as pessoas falavam assim na sua frente. Já passaram pra situação que vocês vão comer num lugar e aí vocês pedem comida demais e aí fica um pouco vergonhoso? Você pode começar a ser julgado como um gordo? Como se as pessoas já não tivessem percebido isso? Então, sei lá, você vai num lugar e... Sempre. Você pede... E vem... Sei lá, você pede salgados, por exemplo, ou sanduíches, e o cara traz 4 pratos, por exemplo. Você pediu um risole, uma empada, um croissant misto quente e um brownie. Sabe onde acontece comigo sempre? No Habib's. Eu tenho uma tática pra isso. Você bota 2 pra você e você bota 2 na cadeira em frente. Como se você estivesse esperando alguém chegar. No prato ou na travessa? Não, entendi. No prato. Você divide a comida. Você bota no prato. Ela não vem jogada na travessa, que nem a sua lavagem. Não, é entendi. Você tem um prato vazio do seu lado. Você pediu 4 pratos. Isso. Você não tem um prato vazio. Você vai botar 2 na sua frente. Não, peraí. Como se alguém estivesse chegando pra comer. Ah, tá. E 2 pra você. Quando as pessoas te olharem pra te julgar, você fala assim, eu tô esperando aqui. É muito pior. É muito pior. Porque a pessoa vai olhar e vai ver que você é o gordinho que rouba comida. Olha lá o gordinho comendo a comida do... Ele não esperou nem a pessoa chegar pra sentar e já tá comendo a comida do outro. Eu não tinha pensado nisso. Por isso que as pessoas continuam me julgando. Mas eu me senti um pouco melhor ter 2 pratos na minha frente do que ter um leque de pratos, sacou? Um leque volta. Brrr. Não, isso quando acontece comigo, eu levo pra viagem. Eu falei, bota isso aqui pra viagem, que isso aqui é pra minha esposa, tá? Fala com uma voz de... Aí come no carro, chorando. Chorando, né? Exatamente. No carro chorando e limpando o farelo do peito, assim, né? Eu nunca parei pra pensar dessa forma. Eu sempre peço a comida pensando em levar pra casa um pouco também, ou um jantar, vou almoçar. Agora vou começar a olhar de outro jeito, né? É. Mas sempre pensando na janta, né? Nunca parei pra pensar como é que o outro me enxerga com a mesa sempre cheia de comida. É, lá em casa, na casa dos meus pais, eu tinha uma regra, eu tinha que comer por último. Porque se eu comesse primeiro, acabou a comida da casa. Então eu tinha que comer por último. Não sobrava comida pra ninguém. Toda essa comilança cobra. Sim. E eu não tô falando de diabetes, hipertensão e infarto, que nós vamos encarar em breve. Sim. Talvez algum já esteja encarando, inclusive. Mas eu tô falando de cobranças imediatas que se transformam em urros dentro do vaso sanitário. Ah, opa. E esses urros dentro do vaso sanitário podem sair por cima ou por baixo. Yeah. Depende do nível de proficiência que você está. Não, por cima nunca foi, mas por baixo... Molho branco. Molho branco é o meu gatilho. Eu odeio molho branco. Eu odeio. Não, eu adoro. Odeio. Mas, ó, eu tô avisando pra aquele fã do Jovem Nerd que tá ouvindo isso, fala, vou dar uma lasanha de sobremesa pro Gaveta, porque eu gosto dele. Não faz com molho branco, não. Eu adoro, mas não vai dar, vai dar ruim. Eu lembro uma vez, sabe uma parada que me dá medo? A gente gravou um Nerdcast sobre medo há pouco tempo, eu falei que eu não tinha medo de nada. Mas eu tenho medo de uma parada, de verdade. Rodízio de pizza que tem pizza doce. Ah, por quê? Por quê, cara? Porque eu tenho uma experiência terrível. Eu, portuguesa, do boxe e almôndega. A gente foi numa... Eles queriam, porque queriam ir nessa porra dessa rodízio de pizza, porque tinha as pizzas doces no final. Pizza de M&M, pizza de brigadeiro, de chocolate. Eu acho tudo uma merda, mas... Aí foi, eu já acho rodízio de pizza uma merda. Ah, porque, não, primeiro, não é pizza. Não, não é pizza que tem ali. Dave, eu tô tentando me segurar aqui pra não ficar desculpa de tudo, mas porra, cara. Depende do rodízio, cara. A pizza do rodízio nunca é a pizza maravilhosa, né? Mas a ok, pizza... vamos lá no rodízio de pizza okay. E tal. Pizza antes tem rodízio, é bom. Tem rodízio? No Pizza Hut? Tem. Só que é o seguinte, é o rodízio mais imprático do mundo, que é a pizza do tamanho de um bolo. É foda, né? Então você come tudo, pedaço acabou. Né? Não é? Não faz... Enfim. Não mas eu sei que a gente foi, comemos lá, e aí começou o festival de comer pizza doce. É. Eu não. Eu não gosto. Uhum. Mas a molecada... Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, beleza. Todo mundo feliz, vamos voltar pra casa, sei que lá. Meu irmão, no meio da noite, tinha um amigo do Almôndega. Esse moleque, ele nasceu de novo. Porque o Almôndega tava dormindo na cama de cima e o moleque tava dormindo na cama do lado. Aquela, não era um beliche, ela era um degrau. Que puxa. Que puxa. Uma gaveta de cama. O Almôndega começou a passar mal, virou pro lado e mandou. Que? Era pra ter ido na boca do moleque. Só que eu não sei por que milagre o vômito foi pro lado. Foi Deus. Deus foi lá e fez uma canaleta com as mãos, sabe? Passou por cima do moleque? Botou a mão e o vômito saiu pelas estigmatas. Saiu pro lado, assim. Isso foi um milagre. E aí ele começou a passar mal, leva pro banheiro, explodiu. Saiu pelas orelhas, pelo nariz, pela boca, tudo ao mesmo bunda, tempo. Tudo que é lado. Daqui a pouco vem do box, a mesma merda, bluff, sabe? Caraca. Daqui a pouco a portuguesa, maluco, começou a vomitar. Não sei se era de nojo. Não sei, que era uma cena de pesadelo. Parecia que eu tava no inferno. E ao mesmo tempo, dos dois, tudo, né? Pra cima e pra baixo. Aquela cena do Monty Python. Meu amigo. Do restaurante. Saía até pelos dedos. Parecia o final do Akira. Parecia o Tetsu sem controle. Era exatamente isso que tinha acontecido ali, cara. Caraca, cara. Foi horrível, cara. E você não comeu, você não comeu as pizzas doces, não teve, né? Não passei mal. Cara, uma vez eu passei assim, que eu tomei, eu fui resolver, que eu fui tomar, eu era malvadão, eu fui num hotel fazendo e eu queria tomar o leite da vaca direto da vaca. Puta, é gorduroso pra caralho. Então, o cara pegou um copo. Não, tô maluco, você tem que ferver, porra. Então, ele espremeu até, a vaca levantou da bosta dela, né, eu vi, que não vi. Eu já olhei, eu... Nossa, o que eu tô fazendo? O cara pegou aquela luva e... Meu, cara, parece esperma. Era muito ruim. Era muito ruim. Cara, eu juro pra vocês. Eu tô... É que essa gata sempre tem fôlego aqui. Eu imagino o terror, cara. Mas eu não podia, né? Dar mole naquela hora. Agora vou ter que pegar essa porra aí. Literalmente. Literalmente. Cara, eu bebi. Eu vi Nossa Senhora, cara. Tomei e fui. Cara. A parada desceu que deu um bloco no... Foi imediato. Foi, cara, parece que eu tava bebendo queijo, sabe? Assim... Eu fiquei muito mal. Cara, foi... Mas o meu corpo se protegeu disso. Porque eu vomitei tanto que eu virei do avesso, sabe? Eu tinha... Caralho. O corpo viu aquela porra entrando? Nem fudendo. Vira do avesso, porque aqui não vai ficar. Caralho, emergência. Começou a tocar luz vermelha, amigo. Reverte tudo agora. Reverte os motores. Eu era outra pessoa, exato. Hoje em dia eu sou do avesso, eu era negro, né? Hoje em dia eu sou nessa coca toda avesso. Caraca, eu imagino os espasmos musculares pra tirar isso dentro de você. Não tem mais o que vomitar. Gaveta... Eu só quero... Eu imagino o Gaveta caído no chão, convulsionando. pra conseguir vomitar. Foi, foi isso mesmo. Eu tava no, na divisa de Rio e São Paulo, no Hotel Fazenda. Não tinha hospital. Eu tive que ir numa casa de saúde toda ferrada lá. Nossa senhora. Tava em Poços de Caldas, né? Tava bebendo requeijão direto da teta da vaca. Da vaca. Foi um filme pornô e viajado. Que foi aquilo mesmo? Foi tipo assim, esperma mesmo. Foi muito triste. Digital. Mas eu tô aí, cara. Ai, virando do avesso. Foi muito horrível. Eu tenho foto dessa época, mas é por isso que eu era tão magrinho, cara. Eu era magrinho, cara, isso. Nunca mais. Ai, Jesus. Eu tô aí. Se eu resistir a essa porra, eu resisto qualquer coisa. Literalmente, né? Ai, meu Deus. Que eu vim pra Curitiba, antes de morar em Curitiba e tal, fiquei na casa de um amigo e aí a gente inventou de ir no Costelão 24 horas. Oh, excelente. Porque nada ideia. Tem limite, né? Nada tem limite quando você é um babaca. É verdade. Olha que ideia, por que não servir costela 24 horas? 24 horas, Costelão, o nome do lugar era Costelão, não é Costela, é Costelão. Costelão, tá bom. Costelão 24 horas. Fomos lá, eram umas 3h30 da manhã. Fim de night, Curitiba night acaba cedo. Mandar aquela costelinha pra dormir confortável. Tava frio, você come a costela, o seu organismo, né, ele passa a ficar aconchegado. Ele se aconchega na costela. Beleza. Comi a costela, tava boa, tava gostosa. Ela tinha com certeza 24 horas. Não é que a gente fique acordando, fique aberto o tempo inteiro. Exato. É o tempo que a comida está lá exposta. Secada, né? É. E aí, voltamos pra casa. E a casa do meu amigo, o banheiro, ele era muito estreito. Então, o sanitário era de frente pra parede. O que foi bom, porque eu dormi no banheiro. Eu dormi. Eu não, não podia... Custou a cabeça na parede. Sempre que eu vestia a roupa, o meu esfíncter pulsava. Falando, não! Não, não, não. E aí, eu não tinha o que fazer. Eu fiquei sentado. Um frio do cacete. Eu fiquei sentado no sanitário. Botei, assim, a mão na testa. Sabe qual é? Não pra proteger ela da parede, mas de desespero. É. A mão na testa e na parede e fiquei ali encostado, chorando. Tipo, era o muro das lamentações do Costelão. Ladrilho. Meu irmão, que noite, maluco. Ai, meu Deus. Que noite maldita, cara. Nunca coma Costelão 24 horas. Às 3h30 da manhã. Na hora do capeta ainda que tu vai comer. Caraca, eu devo ter comido às 3h33, meu irmão. Porque descerradaço. Olha, aí que nasceu a necessidade do sanitário com alça. pra não colar no teto, você, né? Segura na alça ali, porque... Foi pior que chamar o matuto. É. Porra, meu irmão, eu preferia 10 matutos. Tu deu descarga no vaso sem apertar o botão, né? Não, dava descarga com a nuca. Só dava uma encostada assim e eu voltava pra posição. No dia seguinte eu falei, não tenho como tomar banho aqui na casa do cara. Eu fui na penitenciária. Falei, vocês podem me dar banho com aquelas mangueiras, aquele pó branco, sabe qual é? Porque eu tava destruído, cara. O banheiro virou uma rodoviária, automaticamente. É, cara, é complicado. É muito ruim passar mal de... E assim, eu sou um cara muito difícil. Eu sou tipo um bode. É muito difícil eu passar mal com comida. Muito difícil. É, a gente sabe. Pô, eu já comi pizza dormida no sol, maluco. Caraca. 24 horas, olha aí. 24 horas, é pizza 24 horas. Eu vi que essa pizza... E eu não passei mal, mas o Jovem Nerd ficou botando terror. Porra, tá tudo bem com a pizza. Então, eu queria entender por que a comida não pode ficar no sol. Ela estraga? Porra. O sol não mata nada. Não, o sol esquenta e prolifera as bactérias muito mais rápido. Ah, cara, eu não acredito nisso. Por que as plantas precisam do sol? Mas olha, que bom que não aconteceu nada. É, eu tomei um sal de fruta. Só deu alertado. Você tá me deixou... Desde o RPG de ontem. Você deixou meu psicológico abalado. Porque ela era de catupiry. Eu fiquei com o psicológico abalado. Era franco catupiry. Talvez por isso que eu não gosto de franco catupiry. Mas eu fiquei com o psicológico abalado. E aí eu fui comprar o sal de fruta indo pra casa. Eu voltei arrotando o caminho todo. O sal de fruta é uma parada milagrosa, que às vezes você come uma parada que, pois é, que vira um bloco de concreto dentro do seu estômago, sim, né? E aí dá aquele alívio imediato. Você pode começar a ter febre. A última vez eu comi uma parada que me deu febre, mano. Caraca! Fiquei mal. Mas assim, logo depois? Fiquei mal, fiquei zoado. Fiquei assim. E aí eu falei, vou tomar o sal de fruta pra ver o que é a minha. Porra, mas minha medicação fruta básica. Mas tu ficou com febre na hora que tu comeu a parada? Eu, não, comecei a ficar meio esquisito assim. Deve ter rolado uma intoxicação, sabe qual é? Ah, você já detectou, uhum. Eu não detectei, eu falei, estou mal, estou com febre, estou com um tijolo no meu estômago. Tem que dissolver isso. Tentei com Coca-Cola, não funcionou. Aí mandei o sal de fruta. O sal de fruta, ele age automaticamente, que dá aquela rotada. É, exatamente. E aí, você arrota, você sabe que aconteceu alguma coisa. Sim. E eu melhorei. Passou a febre, me senti melhor. A febre é o teu organismo combatendo algo. Ele achou que era um micróbio gigante dentro de você. Ele tá combatendo. É por isso que eu tenho amor ao refrigerante, cara. Olha só, o refrigerante me salvou várias vezes. Eu lembro, tem essa história que a minha família foi a primeira vez pra Espanha. Minha família é toda da Espanha, meu pai veio de lá. Primeira vez que a gente ia pra lá, voltava pra lá. Aí a gente ia passar 3 meses na casa da minha tia. Aí a gente ia passar um período grande de tempo na casa da minha tia. Por causa disso, a gente eliminou todas as comidas da casa que a gente tinha no Brasil, né? Certo. Que a gente ia ficar afastado e tal, pra... ia desligar a geladeira, essas porra. Aí, não tinha comida antes da viagem, no dia pré-viagem. Meus pais pediram pizza, natural, né? Vamos comer uma parada descartável. Beleza, eu Azaghal guloso, ingênuo, mandei 4 pedações. Eu era criança. Mandei 1/2 pizza. No dia seguinte, só eu me debatendo dentro do avião, maluco. Foi injeção de Plasil indo pro aeroporto. Ei, caraca, foi loucura. Puta merda. Passando mal pra caralho, passando mal. Eu ainda tinha assistido aquela porra daquele filme dos Andes, que os caras comem a bunda das pessoas, sabe qual é? Caraca! Sabe qual é? Que não é pornô. Come as pessoas. Não, mas é a nádega. Não era perna, não sei. Ah, eu não sei, cara. Eu sei que eu fiquei muito impressionado com aquele filme. Vivos. Eles caem nos Andes. Isso. E eu sei que eu tava me sentindo muito mal, a viagem inteira me sentindo mal, aquele... Parecia que eu tava de ressaca, de tão fodido que eu tava, sabe? Eu era criança, não tinha bebido. Uhum. Era só a pizza que desceu mal. E eu sei que eu cheguei na Espanha e eu falei assim, eu quero uma Coca-Cola. Foda-se. Foda-se, nada mais vai acontecer. Nada pior vai acontecer. Ah. Cara, foi um milagre, foi ótimo. Eu falei essa frase antes de quebrar o joelho. Yeah. Nada pior pode acontecer. Pá. Não, eu tomei a parada, deu uma dissolvida, meu irmão. Porra, dissolvida depois de tantas horas de viagem na Espanha. Tava lá ainda, cara. Tava lá ainda. São 8 horas de viagem só. Carne fica 3 dias no teu organismo, tem essa história? Sei lá. A questão é, no dia seguinte já tava a fim de comer pizza de novo? Não, tava pronto, tava comendo paella, patata. Tava 100%. Assim, né? Eu sou artista de laboratório, que eu passo mal num dia, sei lá, comendo pizza, de manhã já tô comendo pizza de café da manhã de novo. É. Só diz que eu sou blindado, que eu como porcaria e não passo mal, cara. Eu tenho a maneira de experimentar tudo, cara, tudo diferente. Acho que eu conheço todos os fast food daqui, já experimentei todos, e nada me faz passar mal, eu acho todos muito bons. Realmente você já foi nisso. Você já foi no Checkers? Já, claro. Já foi no Sonic? No Sonic eu não fui ainda. Aquele que é o drive, é o carro fica do lado de fora, né? E vem atendendo na janela. É, o Sonic é legal. Isso aí tem sorvete. É, legal. Ah, eu fui propaganda desse Sonic. Achei meio trash. É obviamente trash. É claro que você gosta. Mas é bom. O Arby's. Arby's é muito bom. Arby's. Esse é do chapelão? Do chapelão, é isso aí. É, que vende roast beef. Não. O JP sempre fala pra gente ir no Golden Corral. O Arby's tem uma propaganda agora que eles têm um sanduíche que chama Half a Pound Roast Beef. Aí eles falam assim, se você quiser um Quarter Pounder, que é o quarteirão, né, o nome do quarteirão aqui, se você quiser um Quarter Pounder, come só metade desse sanduíche e beleza. Excelente. Ah, tem um lugar que o Guga não aguentou. Hurt Attack Grill. Ah, é, olha aí, o fãzinho do Junk Foods. Ficou não, mas é porque esse lugar era muito merda, cara. Esse lugar era muito escroto, cara. Esse lugar tinha uma bad vibe, cara. Ele não tava lá pra celebrar fast food. Ele tava lá pra sacanear. O Guga ficou incomodadaço, não quis comer nada. Foi muito engraçado. Não levou chulepada na levou, bunda? Levou, levou chulepada, porque justamente não comeu nada. Ah, tá. Não, não levei. Não. Por isso que tu não gostou, tu foi lá pra apanhar? Não, o Dave apanhou e gostou. gostou. O JP indica o Golden Corral sério ou de zoeira pra vocês? Não, de zoeira. Ah, bom. Mas ele fala que tem churrasco no café da manhã. Não, esse é legal de tu ir, porque é $6 um bufezão gigante, um buffet gigante. $6. E esse, né, e tipo, esse é aquele que tu vai cortar um, sei lá, um rocambole de carne e vem escorrendo gordura junto. Ah, caraca. Esse é bem, seria o podrão do buffet. O JP fala que o Golden Corral, agora o nome é fantástico. Golden Corral. Aí você, o JP falou, o jogo lá é outro. O jogo lá é sério. É Major League, ele fala. Que ele fala que só tem Monster Life. Ele fala, as mesas elas já são na altura pra motinho entrar embaixo. Pro cara não precisar se mover pra nada. Ele falou que lá é foda. Lá é parada pra profissional. Uhum. Não é pra qualquer um, não. Eu vou falar do que você ficou de birra hoje. Mas uma vez eu fui comer no Madeiro e ele tem um sanduíche lá que é muito alto. É o maior deles lá. E eu queria manter a minha honra de comedor oficial. E eu fui tentar comer ele de uma dentada só. Vocês já aconteceram isso com vocês? Assim, abrir a boca tão grande que deu uma deslocada no maxilar? Já. Já nível de gordura. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, doeu pra caraca. Ai, ai, ai. E aí eu fiquei, tipo, comendo no garfinho e faquinho o resto da noite. O nível de mente gorda do filho da puta, a ponto que ele acha que o corpo dele vai se transformar num desenho animado. Isso. Ele consegue fazer a mandíbula dele virar uma escavadeira. O cara desloca a mandíbula pra morder o caraca, amor. Deslocar a mandíbula pra morder um sanduíche, a parada mais inacreditável. Deu aquele mau jeito. Porque sabe aquele lance assim, não, eu estou mordendo assim porque eu quero provar todas as camadas de sanduíche. Só que são todas as camadas iguais. É só carne bacon. Parece bom. Eu desbloqueei. Com a dorzinha. Teve uma vez que eu passei mal em Recife. Porra. Foi foda, maluco. Essa foi sinistra. Campos Party Recife. Eu tenho umas manias, às vezes. É muito raro, mas eu tenho. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu botei na minha cabeça que eu ia comer filé parmegiana todos os dias. Porque sim, né? É, e todas as refeições. Porque eu tinha comido na janta, achei gostoso. Falei, vou comer direto o filé parmegiana. Aí, eu comi 2 dias seguidos. Todas as refeições filé parmegiana. No terceiro dia, maluco. Meu organismo foi pro caralho. Meu organismo desistiu. Ele desistiu de mim. Meu corpo desistiu de mim. Eu comecei a vomitar, me cagar. Foi uma merda inacreditável. Eu passei muito mal. Passei muito mal de não conseguir. Volta pra cama, vá pro banheiro, volta pra cama, vá pro banheiro. Assim, eu tava na merda. Assim, eu tava desidratando, já tava pesquisando como é que faz soro caseiro, 2 colheres de sal e 2 de açúcar. Sabe? Tava procurando aquela colher de plástico que tinha de medida, sabe? Que a Globo mostrava na TV na década. Aquela colher que tem de... Sacou? Na ponta e na outra, de medida de sal e açúcar. Eu, caralho, eu vou desidratar. Quando você entra na Paraná, que é desidratar e tal. Passando mal pra caralho. Vomitei o quarto todo, foi uma vergonha. Você fez chacariz de novo no quarto? Foi, cara. Eu fiquei rodando, exorcista, rodando a cabeça. Voando em cima da cama. Foi tétrico, cara. Aí eu fui na portaria, me arrastando. Arrastando a bunda, que nem o urso do pica-pau. Olha só, eu passei muito mal a noite inteira com a comida do restaurante do hotel. Acho que vocês precisam lá dar um jeito no quarto. Tá num a blusa caso... toda suja de vômito, assim, o cara só a cara verde, né? Aí eu tomei um banho, passei mal durante o banho. Foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Uma desgraça, sabe? Como o Borghetti fala, desgraça. Foi uma desgraça. Aí eu falei, vou pro hospital. Aí liguei pro amigo meu e falei, que hospital que eu vou em Recife? Eu não conhecia nada, né? E eu sou muito independente, eu não queria pedir arrego pra Campos Party. Todo mundo mandou nem mensagem pra mim. Eu sou muito independente, cara. Aí eu peguei um táxi. Olha, Deus me ajudou a não vomitar no táxi. Que acho que eu já tinha vomitado tudo que existia dentro do meu corpo. Cheguei no hospital, aí eu falei, olha, comi filé parmegiana 2 dias seguidos, não estou me sentindo bem e tal, estou vomitando pra caralho, estou pensando em fazer soro caseiro. Aí a mulher me deu um soro na veia. É, né? Já... Me deu um remédio, não só soro, deve ter dado uma medicação também, né? Sim. E aí ela, ela estava começando a desidratar realmente. A enfermeira, não sei se era pra andar a fila rápido, não sei qual era, ela botou o soro no CREL número 5. Não era conta-gotas, era um filé colete direto. Caraca! E aí, quando o soro entra muito rápido, a vista fica zoada. Ah, é, tem isso, é verdade. E aí, eu não sabia disso. Eu tava lá tranquilão. Ah, agora eu tô no hospital, tô medicado, acabou o meu problema, certo? Vou ficar aqui no Twitter de boas, avisar a portuguesa que eu tô no hospital, vou avisar o Jovem Nerd que eu tô no hospital, tá tudo bem já, ninguém precisa se preocupar. Não consigo mais enxergar o celular. Olha o hipocondríaco, imagina. Aí começa a tocar a campainha. Aí vem a enfermeira, olha, minha vista está... Porque eu falei, que ótimo. Comi 2 dias filé parmegiana, me caguei, vomitei todo e agora estou cego. Cagado. Eu fiquei tentando entender qual era a relação de uma coisa com a outra. Chegaram naquele momento que eu tinha ficado cego. Você achou que era morte? Eu achei que eu estava vendo um livro do Saramago, era isso que eu achei. Que a minha vida não tinha mais ponto parágrafo. E nem vírgula. Minha vida não tinha ponto nem aí eu sei que eu chamei a enfermeira e falei, olha, minha vista tá embaçadaça, não tô vendo mais nada. A ansiedade já bateu forte, já me levou daqui pra outros lugares. Eu tô Rick and Morty, sabe? Tô tendo crise de ansiedade de mudar de galáxia. Aí a mulher, ah não, é o soro que tá muito rápido. Eu falei, caralho, que filha da puta, né? Se ela sabe que isso vai acontecer, por que ela tá fazendo isso comigo? É algum tipo de punição? Sem avisar, hein? Não. Caralho, cara. Assim, eu sei que o hospital não gosta de plano de saúde que paga mal, mas, porra, me pede um trocado. Quanto custa 1 minuto na poltrona? Eu pago pra o soro demorar mais 10 minutos e eu não ficar cego, não viver um ensaio sobre a cegueira. Pô, já tava pensando em organizar minha gangue do hospital, dos cegos. Pegar aquele. Quem tá cego de soro, vem pro meu lado. Caralho, meu irmão. Aí eu sei que a minha vista começou a voltar. Olha, foi horrível, cara, horrível. Foi uma sensação desgraçada. A gangue do cego de soro. Aí eu sei que a médica, eu voltei lá na médica, ela falou, olha, agora eu vou te passar esse remédio aqui. Aí eu perguntei, eu posso tomar Coca-Cola? Ah, não, né? A Coca-Cola é muito ácido, o seu estômago tá fragilizado. Não, né? Não, ela ficou puta assim. Não, né? Não. Só faltou me empurrar, sabe? Que era a volta do inferno. Ela te espetava na Coca-Cola, fica cego, vai. Aqui na minha mente, eu tava com a parada da Espanha, sabe? Ah, voltou a Espanha. Voltou, emoção, memória genética. Aí eu voltei pro hotel, fiquei só no arroz com franguinho na chapa. Eu virei marombeiro, sabe qual é? Batata doce e peito de frango, era isso. Bebendo água, aí no outro dia eu falei, ah, meu irmão, olha, a Coca-Cola aí. Nunca me deixou na mão, não vai ser agora. Olha o rebelde. Mandei, meu irmão, a bomba de glicose, ela resolve, você se sente melhor na hora. Essa parada. É um santo remédio. Fui criado pra ser um remédio. Tomei a parada, tava novo. Saí dali e fui correndo pra Campus Party. Cadê a van? Vou lá agora. Foda-se essa merda. Ainda pedi um bife parmegiana. Carlinhos, você mostrou aí no Zona de Testes um sanduichinho que você fez com uma meleca, que era um micro sanduíche. Que merda era aquela? Ah, é bagulho de criança, é brinquedo, que é um pozinho que tu mistura, põe no micro-ondas e vira comida. Tem isso agora aí? Vira comida e gostosa. Cara, gostosa na escala Carlos Guga de refeições. Mas é muito, muito louco, porque tem até sushi, tem várias modalidades do brinquedo de pozinho. Era um pó que você colocava uma água, aí você mistura, ela vira uma melequinha. Sim. E aí você põe no micro-ondas. Ondas, ela vira um sanduichinho. Isso é pra criança aprender a fazer a parte da culinária já, né? Com pozinho. É assim realmente que se cozinha. Você pega um sachê de pó branco. Exato, né? Mistura com. Quando a gente estiver morando nas colônias espaciais, é assim. Cara, é assim que se alimenta. É igual o de Star Wars lá, da Rey. Da Rey, é um negócio desse, é isso aí. Ô, Carlinhos, essa comida que você falou que é boa, a sua esposa também achou? Não, eu sou um velho. Cara, tu ia ter uma ideia. Uma vez a gente mostrou um frango enlatado, um frango assado que vem enlatado dentro de conserva, tipo... Nossa, mano, só o conceito, céu! Só o conceito disso é tão asqueroso. Caralho. Imagina que é um atum. Caralho. Mas é um frango inteiro, com osso e tudo. Tu abre a lata grande e vira e sai um frango só inteiro. Só o conceito de você abrir a lata e sair... Um frango cilíndrico. Eu adorei o bagulho, cara. O problema é isso, ela não foi, mas parece atum. Tinha que ter a cabeça do frango, ele olhar pra tu com aquele cara de pânico ali dentro. Mas é um tubo, o frango vira um tubo, né? É tipo um picles de frango. É tipo um picles de frango. E aí? Não, é nojento quando tu abre e sai aquele frangão inteiro, tipo, imagina uma sardinha inteira saindo de uma lata, só que é um frango inteiro. Ai, mas Deus, o gosto é igualzinho do um atum. Ah, porque a lata é tipo lata de sardinha? Só que é grandona, é uma lata do tamanho de um frango. Ai, meu Deus. Você falou e falou assim, tem gosto de atum? É que parece um atum e lata, é porque é o mesmo tipo de conserva, penso eu, uma água oleosa. Ah, ele vem mergulhado, nossa senhora, cara, meu Deus. É, ele vem mergulhado num óleo, numa água oleosa. Caralho, cara. Que maluquice, cara. Parece, deve ser bem tenro. É gostoso, cara, experimenta. Nossa, eu tô tendo ânsia aqui, tô tendo refluxo, só de pensar. Não, obrigado. Quando eu for em Holanda, a gente come isso junto. Ai, Deus do céu. O Guga não tem paladar nenhum. Quanto menos sabor a comida tiver, é melhor pra ele. Deixa eu te perguntar um negócio, Guga. O que é ruim pra você? Me fala, por favor. Cara, eu não gosto de frutos do mar. Ah, puta merda, Guga. Eu também não gosto, estamos nos encontrando, Guga. É, eu não gosto de comida japonesa crua, assim, também, tipo, sushi, eu não gosto. Qual o nome daquele restaurante italiano que a gente foi, Guga? Em Miami, em Orlando. Ah, cara, era muito bom lá. Mangiamo, mangiare? Era isso aí, era um negócio assim. Caralho, cara, aquilo, puta que pariu. Aquela comida azeda. Sabe quando o molho é tão ácido que ele é azedo? Ele não tá estragado, ele só tá azedo. Ai, meu Deus. Por causa da acidez do tomate. Não, mas é que foi um erro a gente ir lá, Dave, porque a gente tinha comido já. Você fica botando, você tem umas manias, e aí você fica botando essa pilha errada, que tinha que comer nesse lugar. Mandiamos, mandiamos, não sei se o nome era isso. Família Mandiamos. Mandiama. Mandianos. Era Madianos o nome do lugar. Madianos. Fica isso. Do lado daquela casa ao contrário. A gente, vamos lá. Só que assim, as porções, nos Estados Unidos quando você pede um prato, em qualquer restaurante, a porção já é monstra. Nesse restaurante, a porção é pra uma família italiana do Poderoso Chefão. É bem isso aí. É muita comida, é uma quantidade absurda, assim, uma sacanagem, cara. É tipo, você vai num restaurante desses e pede uma refeição família, você manda pro Texas pra ajudar 1.200 sobreviventes. Desobrigado. É esse o nível, sacou? É bem isso aí mesmo. E a gente foi lá e pediu, éramos quatro pessoas só. O Eric, o filho do Guga, chegou lá e chapou, dormiu, porque ele sabia o nível de loucura que a gente tava indo. Ficou eu, o português e o Guga. Eram quatro pratos que eles iam servir, porque era tipo um por pessoa, só que a quantidade era louca, cara. Era assim, parecia uma pegadinha do Silvio Santos. Ai, meu Deus do céu. Quando veio o primeiro prato, que era o sal do Guga, nós três não aguentamos. Uh-huh. A gente comeu até passar mal e não aguentava mais e sobrou. A gente comeu até passar mal e ele tava intacto ainda. Ele parecia que ninguém tinha comido. E aí a mulher começou a trazer mais. Ah, esse é o segundo prato, esse é o terceiro prato. E era uma quantidade monstra de comida. Tanto que a gente levou, botou tudo em box, né, de pra viagem. Levou pra casa que a gente tava alugada e essa comida durou 3 dias. Pra duas famílias. E quando a gente chegou, depois que a gente pediu o primeiro, quando eles começaram a trazer o segundo, a gente falou, já traz embrulhado. É, já traz pra viagem. Mas aquele dia foi uma pilha muito errada, porque a gente tinha comido já. A gente tinha comido em casa, a gente tava sem fome nenhuma, mas a gente tava na pilha de sair. Então, sair pra comer depois de comer não é algo novo pra gente. É, mas nesse dia a gente achou o nosso limite. Achamos, cara. Nesse dia a gente achou o nosso limite. O Gaveta tem uma história de limite aí também. Peraí, eu não lembro agora. Da lasanha. Essa história da lasanha de sobremesa é a história mais maravilhosa que eu já ouvi de comida. A última vez que você contou no Nerdcast aí, tu ainda falou errado, hein? Então me corrija, por favor. Não, porque a gente foi numa... Era no Barra Shopping, era tipo uma churrascaria. É tipo um La Mole, assim. E aí todo mundo foi comer. E a gente comeu um prato normal. Sei lá, um churrasco misto, alguma coisa assim. Eu, na minha cabeça, eu acho que eu tinha comido pouco. Eu provavelmente não posso ter comido tão pouco assim, não. Eu não sei. Eu sei que a gente comeu muito. Você pediu um churrasco misto pra comer um pouco. É. Eu falava que eu tinha comido pouco, mas eu tô lembrando que eu comia 3 lanches do McDonald's na época, então... Né? Aí você calcula. E aí... Só que, cara, quando acabou, eles acabaram, todo mundo pedindo cafezinho. Ó, tortinha de chocolate, não sei o que lá, não sei o que. E eu vi uma lasanha vindo da mesa do lado e o cheiro, ele vai te dando tapa, né? Eu realmente queria uma lasanha. E eu falei, eu tô aqui entre pessoas queridas, meu pai, minha irmã, estavam lá. Ah, cara, quer saber? Pai, eu quero uma lasanha. Uma lasanha? Uma lasanha. Eu quero uma lasanha. De sobremesa. Ela veio e eu comi ela inteira. Comi a lasanha inteira. Tava uma delícia. Eu fico imaginando a cara do seu pai. Porque assim, o seu pai falou, fudeu, perdeu o controle. Nós vamos perder essa criança. Meu pai, ele tava rindo de ser engato. Ele me transformou numa piada. Meu pai é tipo um Zeca Pagodinho de Jacarepaguá. Ele vai todo mundo acha graça com ele. É uma diversão. Ele falava com os outros garçons. Ali, olha meu filho, olha lá, comendo lasanha. Ele ficava rindo da minha cara. Não, tá em fase de crescimento, tá em fase de crescimento. Eu realmente tava em fase de crescimento, né, abdominal. Na hora de pedir a sobremesa, aí você... É, mandou. Eu quero uma lasanha. O garçom, ele ficou me olhando, sabe? Deu aquele bug na cabeça dele, ele ficou meio... Quê? Eu quero uma lasanha. Aí, sabe aquele silêncio? Aí ele olha pro meu pai, esperando a aprovação, meu pai levanta a mão pra cima, assim, de foda-se, não sei nada disso. Ele olhou pra mim e falou, é a lasanha de... É isso, com queijo e presunto. Olha aí, que beleza. É, aí eu comi. Mas depois você não pediu sobremesa. Pedi. Esse é o time. High five, caneta. Let's go. I just got here. Ô, Guga, entre essas bandas que vocês atendiam, tinha por acaso Crystal Illusion? Melhor que Crystal Illusion, só Dangerous Paradise. Dangerous Paradise. Eu não sei de onde eu tirava esse nome, cara. Do cu, né? Eram ótimos, cara. Se o Gaveta fosse montar uma banda de metal agora, hoje, e ela ia se chamar Metaralho. Metaralho. Excelente, excelente. Cara, vou montar essa semana. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.